direto. Energia. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo, vem com já tá no ar. No ar, estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol. Beba com moderação. Também oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Beleza aí, boa gente? Tarde. Boa chegamos, tarde. Hein? Oh, bom. Boa tarde. É seu Bento. Viu só nós lá, o seu Bento ali. Olá, vamos ver ali, ó. É isso. Caramba, aí. Nós lá. Criamos vergonha na cara, compramos um monitor. É que vocês não estão entendendo nada que nós estamos falando. É que a gente fazia o programa e nós somos filmados hoje para transmissão. Seguia, né, ou pelo site oficial da Energia 97, 97fm.com.br, é. Ou via Facebook. Só que a gente simplesmente fazia não conseguia assistir, cara, o que a gente tá, se assistir, né? É. Agora a gente tem um monitor que você também não tá vendo, mas pelo menos a gente pode se ver. Mas, ô Sombra, que a gente usava emprestado. Ô Sombra, isso não pode ser prejudicial? Por quê? Porque o Domênico Gato vai parecer o Cristiano Ronaldo, vai ficar falando se olhando no telão. Ah, falando. Pode sim. Mas pode. Não vai ter cabelo pra arrumar. Não. É, isso não é, tem. Esse é o outro lado, tá, da história. Cara, mas tem uma coisa que é verdade. Marcão, você pode dizer, olha, eu sou faz, menos hein? Vaidoso, acho que daqui de vocês, viu? Olha lá. Motinha. Muito bem. Estádio 97 lá, no ar. É lindo, né? Não é não? É, vamos então às manchetes do Estádio 97, seu Bento. Bora, partiu manchete. Bento. Partiu manchete? Partiu. Acabou esse negócio, né? Porque antigamente era muito comum o nego tá saindo pra lá. Partiu Santos, partiu Guarujá, partiu Morumbi, partiu Arena do Cacete A4, né? Morreu um pouco essa hashtag partiu. Acabou isso aí. Morreu. Morreu. Mas aqui nós vamos falar do Palmeiras. Tudo modismo. Hashtag. Esse partiu ou não? Por isso. Partiu. Hashtag Palmeiras. Fala de nós aí, seu Bento. Você partiu meu coração. Meu coração. Ai, ai, Domênico, vamos lá falar agora. Do fala de nós aí, fala de nós. Problema. Palmeiras, hoje teve treinamento, né? Se preparando pro jogo do final de semana contra a Chapecoense. Mais uma vez vai ter casa cheia. Certo. O Cuca testou aí o Moisés com o Guerra. Juntos. Né? Quem sabe pode pintar essa formação, talvez num 4-4-2. Enfim, Palmeiras que prepara o jogo aí. É, ainda conversa com o Egídio pra ver se vai renovar mesmo. Não, deixa pra lá. Pra ver se vai renovar com o jogador. Deixa pra lá, deixa pra lá. E é isso, viu, Domênico? Parece que o que tá pegando é o Vale Transporte, hein? Deve ser. Fique, deixa pra lá, que fica o Cátio. Fica o Cátio, vai embora. Pode ir. Fica o Cátio, vai pra outro time aí. Ah, mas é isso aí, Domênico. Só isso, Palmeiras, né? Não tem muito o que falar, não, viu? Verdade, é domingo, né? É. 7 da noite, né? Exatamente. Com a Chape. Jogo duro, hein, Dodô? Jogo duro? É, assim, a Chape é um time que tá desesperado agora, né? Não, tô dizendo, é time desesperado pra sair, né? Ah, eles estão... Começa a pegar esses times meio... Chato. Chato, é. Que é obrigatório fazer 3 pontos, mas ao mesmo tempo você pega um time que tá desesperado pra sair do Z4, né? Ó. Isso aí. Só isso? Ah, só, viu? Tá devagar. Parmeira. Que coisa, hein? Palmeiras. Ah, tá meio... Você tá meio triste, né? Parece quando perde a mina, né, velho? É pior, porque é o seguinte, sabe como você perdeu uma mina, você perdeu três minas. Não, e você sabe como você tá, Silvio? Você terminou teu namoro? Você perdeu as três de uma vez. Sabe como você tá? Você terminou teu namoro? E aí você vai pra balada com os brother, né? Pra dar uma moral. Aí você pega uma mina. Mas como você pode falar, você nunca terminou um namoro? Você nunca namorou? Ai, tome. Muito tempo, velho. Mas aí assim, ó. Não, eu sou casado. Você mais namorou, mas foi pra seu casamento com, foi arranjado. Seu casamento, Vieira, foi arranjado. Lógico, foi dote. Teu pai acertou uma grana com o homem lá de Campinas. Falou assim, eu preciso fazer esse menino casar pra chegar no sul e falar que o meu filho é homem. Trilegal, é bueno, tchê. Você sabe que quando o Vieira teve filho, ele falou pra mim? Não. Falou, agora eu cumpri meu papel com a sociedade. Ah, vai te casar. É, tá agora eu falo assim, agora eu posso... Agora posso me livrar. Esse a mãe ajeitou pra esconder do pai. É lógico. Mas, opa! É, o Vieira tá fazendo... Gente, o Vieira tá fazendo transformação, ele vai virar trans. Vou. Ó, mas pra complementar então as notícias do Palmeiras aí, a Lei Loca tava no cabeleireiro hoje de tarde. Ô, Domênico. Não, você tá vendo que você segue a Leila? É, você segue ela. Você segue a Leila? Mas, ó, então, mas é melhor a Leila. Que é, que segue, é melhor a Leila estar no cabeleireiro do que a torcida inteira do time dele estar. Apela, Domênico. Eu não sei. Apela onde? Apela onde? Ah, você apelão, hein? Apelão, mulher. Nossa, mas isso é... Mas, engraçado. Coisa mais terceira série. Eu tô quieto. O cara vem e... Que coisa mais terceira série. Vai. Sem o Satsu. Chupa vocês aí. Vocês estão no cabeleireiro aí. Vem o Satsu. Vai sem cabelo. Vai sem cabelo. Ai, o Katia. Sou sem cabelo, graças a Deus. Mas não vou no cabeleireiro. Vai lá, ô. Como você não vai no cabeleireiro? Não vou na... Não vai? Fazer a mão que nem você faz. Não, vai no barbeiro. Vai no barbeiro. Eu faço o pé. Eu vou no cortador de cabelo lá, o capilar. Grande Zé lá da rua Carandaí, Zé. Real, nós, suco. Irmão, nós, o barbeiro, Zé. Não importa quanto real, custa. O Zé é bom. O Zé na casa dele manda lá. Não, vamos esse combinar Zé. Que o Zé não cobra ele também, hein? Acho que cobra. Não, porque, ó, dá uma olhada. Isso aqui não é cabelo, é um penacho, tá? Vamos combinar. Pô, falou o cara aqui também. Tá cheio de cabelo pra dar e vender também. Varejão. É o varejo que vai lá no Zé Pela Porco lá. Pela Porco. Ô, mano, você nem usa cabeleireiro, né, mano? Não, eu mesmo corto o meu cabelo, cara. Eu, quando eu preciso aí dar uma tosada, eu faço em casa. Ô, falando nisso... Dinheiro, viu? Ô, mano, falando nisso, eu dei uma depilada na virilha, aí eu usei a sua máquina lá. Que nojo! Ô, mas, mano! Tem uma notícia aqui do Verdão. Aqui, opa, na... O Domênico quer falar sério. Você depila a virilha, Domênico? Domênico, você depila a virilha, Domênico? Ah, velho, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Você depila, tem aí o Santori Marcília, é isso? Marcília? Marcélia. Marcélia? Meu óculos tá ruim. Marcélia, né? É. Sim. Estão interessados no Borja. Então? Samp e Marcélia. Samp e Marcélia. É Marcélia? É. Será que os caras pagam trintão? Não sei. Difícil. Aqui, dinheiro, deixa eu abrir a notícia bem. Aqui. Deixa eu ver. Haja dinheiro, hein, seu deixa bem. Deixa eu ver se tem um valor. Ah, aqui. Mas não vai pagar. É. Não, não paga 30 paga? Milhas. Por que não paga? Não paga. Mas 30 paga. Milhões de reais, quanto de dólar é? Vai dar uns 8 de euro aí, vai. É. Ah, paga. Apesar pagaram quanto no Neymar? Eles, paga, paga. Quer ver? 8 de euro pra eles, paga. Deixa eu ver quanto que é aqui, ó. É, não, sei lá. Não sei se tem aqui informação, né? É, dá uma olhada aí, Domé. Vê se é um bisóio aqui, se tem... Se for o caso, aí a gente... For o caso, a gente intera. Pra ir embora? Pô, um 0800 tá assim, aí, pô. Coitado. Mas que cara. Coisa. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Borja é um caso muito curioso. O Borja, ele teve uma ascensão meteórica em poucos meses. Olha, foi um dos caras aí que, puta, todo mundo desejado, falava, não, né? quero o cara, o todo mundo falando. Mundo. Pô, o nego cogitando, mas olha, o Flamengo queria. Deixa aí os caras no Atlético nosso falando, a gente não vende. Aí o Palmeiras naquela lá, eu tenho, eu posso, eu vou, eu compro. Ele foi lá e informação. Comprou, todo mundo ficou feliz. A gente falou, pô, uma bela contratação, todo mas mundo todo falou, mundo então... contrataria, não tem essa, foi um erro. Eu acho meio prematuro pra dizer que o cara é ruim, hein? Não, é isso, mas não é ruim. Faz 11 jogos e não faz um gol, cara. Não, é, o Domênico... Tudo bem que... Posso falar? É quando difícil, o Cuca chegou, e não teve muita chance. Não jogava verdade. O Eduardo Batista, ele jogava, ele na estreia fez um golaço. O que seria... Depois ele jogou... Ele fez dois gols, não é? É isso. Exatamente. Mas olha aqui, ó, seria um empréstimo para esses times com opção de compra no final. Aí nós não interessa. No começo, não, interessa. Antigamente o Palmeiras só queria vender. Agora o Palmeiras topa até um empréstimo. mas com um valor de 12 milhões de euros. É, que é o que, que pagou, não é? 12 milhões de euros, se for vendido. Opção de compra, sabe, no final? De empréstimo. Certo. Que mais, seu Bento? Ah, isso aí, tá bom. Só isso? Também tô de olho nesse Davis aí. Davis! Tá sendo cobrado aqui publicamente. Eita, calma, tá, senhor, tá nele, bravo, sim. Calma, seu Bento. Não quis bater, calma, o pênalti, lá ele, o Luan, calma, vai ter que representar, tá, agora até o final, tá, do ano. Aí. Deixa, seu Bento. Tá louco, seu Bento. Deixa o seu Bento cobrar. Seu Bento. Calma, bravo, seu Bento. Ah, não é... Pô, fala aí, Marcão. Pipocou. O cara que meteu gol em Barcelona e Real Madrid, chegando numa decisão de Libertadores. Vai sair daqui, ó. Ah, mas ali é verdade. Onde, seu Bento? Uma coisa é jogar naquele sininho lá, jogando Palmeiras, é outra coisa. Esse é aquele que chorou? Esse aí. Que mais, seu Bento? Chega, vamos ao Santos, subiu nervosa. Chega. Nossa, conseguiu, hein, Gê? Ô, seu Bento, você viu o que aconteceu? Até que enfim, você conseguiu. Você viu o que aconteceu? Conseguiu o quê, cara? Conseguiu. Dois caras chegaram e ele tava lá com o bração aberto. Não sai, não sai, não sai. Na porta, né? Os caras pegaram o braço dele e meteram algema, velho. Aí passou pela porta facinho. Levou, foi embora. Quem? O Kleber. O zagueirão aceitou a proposta. Ainda tá lá? Aceitou a proposta do Curitiba. Viajou. Viaja essa noite pra lá. Pra acertar. O problema é isso aqui agora, hein? Detalhes do novo contrato e realizar os exames. Ai. Esse não que falou que falaram que tem a perna curta. Não fica falando isso, esses caras vão ouvir. Mas você vai estragar o negócio? Porque agora você... Ué, mas falaram que o cara tem a perna curta. Fecha essa boca. Que falaram? Tem a perna menor do que a outra. Falaram nada. Só por calça. Lembrando que o Engê, ele fica até o final do ano emprestado. O Curitiba vai pagar a maior parte do jogador, do salário. Sim. E essa foi a segunda contratação mais cara do Peixe. Né? Foram 7 milhões e meio de reais. Foi um mico, velho. Né? E o jogador aí... o primeiro foi o Bruno Henrique com 14. Ele foi o segundo que maior custou. Vamos ver se o cara se importa. Bruno Henrique justificou, né, velho? Bruno Henrique... Tá justificando, aliás. Bruno Henrique, sim. Agora, esse Kleber, aquele tal de Rodrigão, gente do senhor. Rodrigão tá no Bahia, né? O Paulinho. Não fala assim do Rodrigão, ele fez uma bela jogada contra o São Paulo na Bahia. Jogada de linha de fundo. Eu acho que vocês estão enganados. Olha, o Santos deu umas mancadas aí, velho. Chegou mais uma informação. Desculpa aí, viu, jogada contra o São Paulo, cara. Oi? Rodrigão fez jogada contra o São Paulo. Ele não empurrou pro gol, ele criou a jogada na linha de fundo. Verdade. O Militão deu espaço também, né? Fala, Dodô. Porra, com relação ao Palmeiras, desculpa pela manchada do Santos, o Praza aceitou já lá receber menos pra ficar mais um ano, e que seria inclusive o último da aceitou carreira. Aceitou redução de salário? Redução de salário. Mas com o Palmeiras gastando dinheiro com tanta gente, aceitou a redução de salário? O Palmeiras torrando dinheiro com o Daverson. Precisando de goleiro. Zé Fontinha, na boa. Zé Fontinha me falou aqui que sim. Olha, vou te falar, olha, esse aí ama o Palmeiras. Pras costas. Ama nada, Sombral. O cara tá vendo a realidade, cara. Que clube hoje vai pagar o salário que o Praz recebe? O cara não é trouxa. Será, ele vai largar essa boquinha. E olha, estrutura, e a informação, e uma outra informação que parece ruim pra nós, o seu Bento. E o Brasil, é mesmo? Né, mano? Essa parece. Bom, você praticamente atropelou o Santos, né? Desculpa, mas é que as coisas chegam assim. Parece que tá o Juventus. O jornal Esporte lá de Barcelona, que aliás, hoje teve uma notícia muito triste lá pro pessoal de Barcelona. Pô, tá. Tivemos louco, lá, cara. Pô, é um animal. Esses caras são animais. Falar, mas cara, isso é uma nossa. Então, segundo o jornal Não ofenda os animais, é verdade. Esporte de Barcelona, segundo os caras, o Henry Mina chega lá em janeiro, hein? É? Não vai ficar até a Copa, não, hein? Domérico, acho que é por isso que o Palmeiras foi pra cima do tal do Emerson, certeza, lá, né? Certeza, porque não tem lógica ficar com seis zagueiros lá. Com certeza, é isso aí mesmo. Já tá contratou o Juninho, contratou o Luan, tá atrás do cara do Botafogo. Já fechou o Emerson Santos. É? Ainda tem o Thiago Martins que tá voltando, tem o Dracena. Ainda tem seis zagueiros lá. Ah, o Dracena seis também zagueiros. Eu acho que não fica, hein? Seis ou cinco deve ter. Tá na cara que a coisa deve encaminhar. Deve. O Dracena também. Muito bem, agora, voltando ao direito, ao espaço que o Santos tem direito no programa, do atropelar. O RG tá parecendo um frango a passarinho depois. Mas não foi a intenção de atropelar. Na manchete a gente não tinha informação, as informações pipocaram depois, né? O Domênico desrespeitou isso a tudo. O RG sabe que não faria isso. Perdão aí a numerosa nação santista. Eles querem jogar a gente contra você, RG. Eu sei. A gigante nação santista. O pessoal da melhor idade. E pra encerrar, o Zeca, que foi lá providenciar a documentação, foi. Parece que também... Foi tirar o passaporte comunitário, meio caminho andado, né? Como que é o passaporte? Comunitário. É meio caminho andado, né, seu Beto? Ah, vai também, né? E o resto é sossego, né? Ah, vai. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Presta muita atenção. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Você vai perder dias esperando o historiador passar na oficina para liberar o conserto? Não tem necessidade, cara. Não perca tempo, com a HDI é de Bate Pronto. Então você vai fazer o primeiro seguro do seu carro, ou é apenas a renovação? Você tem que exigir do seu corretor, mas você exige. Aí tem corretor que é malandrinho, ele não manda. Aí ele não manda lá no meio. Aí ele manda da Z, A, D, sei lá. Não manda. Você fala assim, tá muito cadê a da HDI? Não, porque não sei o quê. Não. Exija do seu corretor a cotação da HDI. Porque com a HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor e exija dele, hein? Não vem com historinha lá. Papinho mal contado, papinho furado. Aquela historinha de Domênico na orelha, não tem essa aí, não. Domênico? Assim, Domênico? Não, Domênico não, mas quem vem os papinhos furados mesmo é o Mano, né? O Mano que é o rei do papinho furado. Aí você foi bem. O famoso nó no pingo d'água, né? Exatamente. Imagina. Não é não? Tremendo 7-1. Eu não. O 171, né? Tá certo. Estádio 97 da Energia 97. Ô, pingo d'água! Quê? Tá com fome? Quando eu não tô com fome? É, né? Manter essa se criança. Alimentar esse corpinho, né? Manter essa criança. Opa, com certeza, velho. Tá louco, hein? Já farelo, diria o avô, né, O que você vai botar pra dentro desse corpinho hoje? Hoje é isso aí. Do duplo quarteirão. É que o Sombra, ele é maldoso, mas não tem maldade. Não tem maldade. Que papo é esse? Ô, Domênico Gato, se liga só. Vamos. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, sim. Só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma baita ideia, duplamente genial. E preparou o duplo quarteirão, com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida! Duplamente cruel. Mano, olha você falando assim, mas dá. Nossa, deu uma fome. Deu fome, nossa, dá fome, viu, mano? Dá fome. Eu mataria o Mota agora por um quarteirão com queijo. Você o quê, mano? Como é que é? Mataria o Mota. Não! Mataria o Mota? Ah, você mas não aí não precisa nem estar com fome, mano, né? Eu sei que não. Pra isso não precisa nem ter fome. A família Borges só tem pessoas de bem, verdade. Tudo carinhoso, gente, verdade. Sabe? É muito fofa a família Borges. É, fofa. Obrigado, Marcos. O Marcos, o Maurício, eles são fofarrões. E o Mauro Borges. Eles são fofarrões, mas eles são muito bonzinhos. É mesmo, muito é isso. Obrigado. E aí, seu Bento? O que mais, seu Bento? Tricolor, né? Bora, tricolor. Ah. Boa, seu Bento. Então vamos lá. Tricolor paulista, seu Bento. Tricolor. Vamos lá. Marcão, Mota e Sombi, torcedores do São Paulo. É, o jogo contra o Avaí pode ter uma novidade, hein? Ah, é, seu Bento? Pode ter uma novidade que vem, Dorival vem mudando há um tempo já. É, aquele negócio lá do... Que falava que ele não ia muito com o Renan Ribeiro, com a Fussa. É. Acho que Sidão... Deve aparecer treinou no gol contra o Avaí. Treinou hoje como titular, hoje no time titular. Foi titular. Jusilei vai voltar a ser titular para esse jogo. Mas terminou o treino com o Sidão sendo goleiro titular para o final de semana. Boa. Agora a gente tem o Sidão e o Cideu. Exatamente. Eu acho que realmente aquela história que o São Paulo estaria atrás de goleiro na América do Sul pode ser verdade. Quem seria o goleiro? Não sei, ninguém... Não vazou nenhum nome. Não vazou nenhum nome, mas disse que o São Paulo estaria realmente atrás de um goleiro aí na América do Sul. Eu acho que... Ó, eu particularmente, eu gostaria que o São Paulo fosse atrás do Danilo Fernandes ou do Walter do Corinthians, cara. O Walter já não vem mais, né? O Walter, os caras aumentaram o salário do cara. Ah, mas... Só aumentar vocês aqui pra... cobiçar o cara, né? É lógico. Eu acho que o Corinthians não vai vender. Faz igual os caras fizeram com o Neymar. Vai lá e pima. Mas duvido que o Corinthians vai querer vender, velho. Não vai. Você é louco. Só pode ter dinheiro pra comprar o Walter. Para, dá o Morumbi, mas sem dinheiro. Ô, filho, se feste aí. O que a gente vendeu esse ano, vocês não venderam em 10 anos. Então, só pra constar... O Corinthians não vendeu por opção. Então, só pra constar o seguinte. Se tiver que comprar o Walter... Se o Tricolor tiver que comprar o Walter... Não vai ter que se pagar pro Corinthians. Porque o Corinthians, que eu saiba, só tem 10% do Walter. Então, o Corinthians tá com a farmosa... Manda uma cesta básica. Não, 10%. Quem tem 10% é garçom. É, você tá falando bobagem. Manda a cesta básica pra lá. Então, o Corinthians é o garçom. Ele vai entregar o Walter pra gente. É verdade. Bobagem. Vai entregar o Walter pra gente. Se fosse tão fácil assim, teu time já foi atrás e não conseguiu tirar. Então, dá uma segurada aí, filhão. O negócio é o seguinte. E Domênico Gato, o que foi, mano? Do jogador... O Dutti do jogador, Dutti. Ele tá no nome do Corinthians. Sim, que é o documento único de transferência, igual o carro. Tá no nome do Corinthians. Isso, se o Corinthians é não chamegar lá, se o Corinthians não chamegar, não sai do time. Olha, o Caíto bem mal de chamegar. O Corinthians tem 5%. Piorou, Walter, piorou. Tá, é, agora tá 5%. Ai, te manda umas telhas lá, boa, Caetão. Lá o Itaquerão. 5%. Quando tem 5%, é que o restaurante tá devendo pro garçom já. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tanto é que o Lucas Lima no Santos, o Santos ele tem 10% do passe do Lucas Lima. É. 10%. É. RG número 2. Já pintaram propostas aí, vão colocar que o passe do Lucas Lima tava valendo 30 milhões de euros. Sim. Chegaram pro Santos falando, ó, te dou 3 milhões de euros. Mas... O Santos falou, não quero, não vendo. Ué, o Santos ele tem os 10%, mas ele tem um negócio chamado aí direito sobre o jogador, que se ele não assinar aquilo ali, o jogador não pode sair. Mas então o Santos ele pode reivindicar o valor que ele bem entender. Mas o que o Sombra está dizendo é que a situação, do jeito que está a situação no Corinthians, é só tem chegar dinheiro, lá e pimba, entendeu? É lógico. Tá com o pinico na mão. Assim, RG número 2. Por exemplo, o Guilherme Arana já teria saído, o Rodriguinho teria saído, quem sabe o Fagner, quem sabe o Pablo. Não vai aguentar muito tempo, mano. Nenhum saiu. Tudo bem. O intuito não era desestabilizar você, viu, mano? Mas muito pelo contrário. Não é da tabela. Dá uma olhada na tabela do Campeonato Brasileiro, vê se eu tô desestabilizado. Foi só falar de 10%, você ficou chateado. E outra coisa, pelo contrário. O Walter, goleiro do Corinthians, a situação dele se assemelha do Gilberto, cara. Porque ele tem potencial pra ser titular de qualquer time do Brasil aí. E ele tá no banco de reserva no Corinthians. Isso é verdade. Ele vai ficar na sombra do Cássio lá pra sempre, viu? Jogar, ele joga. O que tá acontecendo? Mas ele tá feliz assim. Mas para, mano. Seu Bento, o que eu acho que tá acontecendo, a meu ver, é o seguinte. O Renan Ribeiro, não é que ele não está agradando, mas ele não apresenta aquele punch de goleiro de time grande. Essa é a verdade. É bom goleiro, mas um time grande ele precisa é de um goleiro excelente. Entendeu? Então o que eu acho? Olha, eles vão considerar que o Sidão chegou no momento, começo de ano, não estava adaptado. Agora já está adaptado. Vão dar a oportunidade do Sidão ver se ele pode ser esse goleiro, que eu também acho que não é. Não é. Também acho que não é esse goleiro. E se não rolar bem o Sidão, eu acho que não volta nem o Renan Ribeiro. Aí é minha opinião. Vai chegar num momento aí que eu acho que se tiver que apostar em algum aí, dependendo de como estiver o andamento do campeonato, é capaz até, por exemplo, se o São Paulo já se salvou, tá? Vamos supor que se o São Paulo se salva, aí dali pra frente é capaz até de darem uma oportunidade. Na minha opinião, é achômetro. Pro Lucas Perri, que é o goleiro da seleção de base. Isso me lembra muito quando o São Paulo, em 84, vendeu o Valdir Pérez. Que era o cara que estava desde 73 no São Paulo. Eram 11 anos no São Paulo. Era um dos grandes ídolos do São Paulo era o Valdir Pérez. Então, o São Paulo, num curto prazo de tempo, ele ficou lá em rodízio com 3 goleiros. Tonho, Barbirotto e Abelha. E Tonho, Barbirotto e Abelha, que eu acho que são até piores do que Renan Ribeiro, estão agora nessa aí. Era a mesma história. São Paulo só resolveu o problema de goleiro quando chegou e falou assim, ah, não, tem o cara da seleção lá e do Inter. Gilmar, vai lá, comprou o goleiro. Então tem certas coisas que, por exemplo, se você não tem na base o cara que vai ser o cara, não tem outro jeito, você vai ter que chegar e investir. Como o São Paulo, para resolver o seu problema de centroavante, foi lá e comprou o Prato. Como ele, para tentar resolver o problema de volante, lá foi, trouxe o Petros. E aí, se ele quiser, ele vai ter que trazer vai ter que pagar por um grande goleiro. Não, e o Renan. E eu acho, inclusive, que você não deve. Muita gente fala assim: ah, o cara só pensa em centroavante, meia. Tem que pensar, é verdade. Mas goleiro é uma das principais peças, né, que você tem que pensar. O Danilo Fernandes, o que você acha dele? Você gostaria do Danilo Fernandes? Ou eu vou complementar o Marcão, ou o Gatito. Do Botafogo? Eu tenho minhas dúvidas com esse Gatito, Gatito aí. Gatito, Gatito, Gatito, meu. Vieira, eu tenho minhas dúvidas sobre o Gatito, porque não que ele não seja bom goleiro, mas ele pode ser, de repente, um Renan Ribeiro que se destaca por pegar pênaltis. É, de 12 pegou 7. Só que o jogo, você não tem pênalti todo jogo pra dizer, não, vai precisar desse cara todo jogo. Então, assim, eu prefiro confiar em quem conhece o trabalho de goleiro pra falar, não, esse é um mega goleiro, esse é o cara. Sinceramente, vendo às vezes pela televisão, você fala, ah, o Danilo Fernandes... Ele tá provando. Então, me mostra ser um bom goleiro, mas eu não tenho ainda essa certeza de falar... Não é nada de outro mundo, Porra, então se não é nada do outro mundo... Não, mas ele é um bom goleiro. Serve pra gente, pô, se não é nada do outro mundo. Eu acho que tá no nível do Aranha, é um bom goleiro. Pronto, ponto. Eu acho que pra ser goleiro de time grande... Bom goleiro, Renan, é. Melhor. Pra mim, goleiro de time grande tem que ser aquele que você fala assim, não... Esse pode brigar por camisa de seleção. Tem que ser Vanderlei. Faz milagre. Faz milagre. Se você for olhar. Exatamente, é isso aí. Tem goleiro que fazer milagre. Se você for olhar, desses goleiros assim, ó, do G4, G6, acho que todos foram convocados, né? É, tem que fazer milagre. E não pode falhar no mesmo jogo. Não pode ter constância. Não pode dar aquela brecha e falar assim, puta, essa bola era pegável. Não pode. Mas vai fazer o quê? Mas você acha que o Renan é meio cru ainda? Que ele vai evoluir? Não. Com quantos anos de idade ele já tem? Ah, mas, Mota, ele já tá no profissional muito tempo, deve ter uns 28, 29 anos de idade. Mas é o primeiro ano dele como titular, gente. Ah, não, mas, pô... Ele é o Atlético Mineiro, Mota. Tem que entrar e arrebentar, velho. Aí não. Não, eu não acho, não. Estádio 97 da Energia, 97 tem oferecimento de banco 24 horas. 35 anos pertinho de você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Que mais, seu Bento? Agora vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Vamos lá, onde o tempo é tranquilo, onde o mar é calmo, onde a água é limpa, onde a terra é fértil, água batendo, onde não existe crise. Ô, mano, tá com saudade aí de não se paga as contas? É? Ah, eu acho que o cara que gosta de futebol tá com saudade de ver o Corinthians jogando. Ah, né, para, mano. Vai. Desde 2014 a gente não vê um time preto e branco voando nos gramados brasileiros. O último tinha sido a Alemanha. Ei. É fácil. Mas olha, ele tem. Esse aí parece busca de hotel, né? Ele fala assim: não, quero o hotel na faixa de 200 a 300 reais. Ele busca assim: verdade. Não, agora de 2014 a 2017. Ele fica, ele vai colocando parâmetros que sejam bons pra ele. É. Pra ele não, pro futebol brasileiro. Meu objetivo é pensar no macro, não no micro. É brincadeira isso. E o Corinthians? Pensa no macro. Você falou do cara aí, que o cara era ruim. Quem? Vou falar. O cara era fraco. Tá aí, ó, o volante Paulo Roberto. Tá sendo comprado em definitivo pelo Corinthians. Já encaminhou um acerto aí com a negociação. Tendência que o contrato seja até o fim de 2019. Vai ficar 2 aninhos aí no Corinthians, mas vai comprar o jogador. Quando ele entrou foi bem, né, mano? Ele entrou meio com desconfiança ali e tal, mas pô, ele fez boas partidas, né? Então, Bento, uma delas ainda foi contra o Grêmio, jogando em Porto Alegre. Mas a situação é a seguinte, cara, ele não é um volante dos sonhos, talvez, não é, tá longe de ser, mas ele tem quebrado bem o galho, na mão do Carille aí ele tem amadurecido aí, eu não gosto dele jogando na lateral direita, o Paulo Roberto jogando aí quando o Fagner não pode é realmente um desespero, mas tudo bem, é um jogador que dentro de um contexto pode ser útil, e o Corinthians também, Bento, ele voltou aí a assumir a titularidade, né, assumiu aí o primeiro... lugar no ranking aí dos torcedores, né, do torcedômetro aí. Isso é importante também porque o Corinthians volta a ter uma receita com relação a isso. E pega agora o Vitória também no final de semana. É a hora do Corinthians aí conseguir um isolamento ainda maior na liderança do campeonato. Vide que técnicos do futebol brasileiro já começaram a jogar toalha, Bento. Renato Gaúcho já falou que vai colocar molecada, que não dá mais pra alcançar o Corinthians. O Abelão já colocou o Corinthians como campeão brasileiro. Ou seja, entrega a taça, velho. Vamos ficar um turno jogando amistosos aí, porque o Corinthians já venceu o campeonato. É tudo Eita, nosso. Eita. Vai morando mesmo. Calma, mano. Dá azar. Amanhã ele chega com o discurso. Essa semana, né, mano? Acompanhe o raciocínio. Você pega ali, por exemplo. O Renato Gaúcho, ele chega e fala: não vou mais jogar o brasileiro com o meu time principal. Meu foco agora é Copa do Brasil e Copa Libertadores. Você fala, pô, é um concorrente direto. O Grêmio hoje é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Você vê o Santos focado também na Libertadores. O Santos falou, meu objetivo agora é Libertadores. O brasileiro eu quero pegar Libertadores aí pro ano que vem, mas título já abri mão. O Abelão, diante do confronto com o Santos, ele falou, o campeonato já acabou na primeira rodada do segundo turno. Falou, o Corinthians já é o campeão. Ou seja, eu tô exagerando? Mas você precisa se decidir. Ontem você fez um discurso aqui de... Não, precisamos tomar cuidado, não é bem assim. O Corinthians não pode relaxar. O Corinthians tem não, que... mas o RG, é que eu busco excelência. Eu não tô falando para os jogadores aí começarem a fazer corpo mole. Não, eles têm que jogar cada jogo como se fosse o último. Mas matematicamente falando, o campeonato acabou, RG. O campeonato acabou. Acabou, é que vocês porque acabou, viu, mano? Até porque viu ontem quem vai ser o campeão da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil pode ser que o Grêmio vença, mas Libertadores véio. Eu não consigo. Ah, não sei não, nós vamos pra final contra o River também. Olha, eu fiz uma enquetezinha em cima do que as pessoas acham em termos de boa, Copa do Brasil, né? O que, que as pessoas estão considerando aí como grande candidato a vencer. E embora pareça um tanto equilibrado a cena, porque o Grêmio ganhou, mas agora joga fora. Joga tá fora. Certo? É. Flamengo e Botafogo empataram. É. Não, tá totalmente em aberto. Tá tudo aberto. Totalmente em aberto. Sim. Mas, pô, eu fiz uma enquete, cara, e 78% de mais de 400 pessoas votaram na enquete, 78% consideram o Grêmio como favorito, ou melhor, que já está com o pé na Copa, na final. Eu acho difícil o Grêmio não ir pra final. É difícil porque ele fez um gol e não tomou gol em casa. O time mais favorito pra ir à final... Nessa enquete é Grêmio. Eu vou repetir o meu palpite. Já. Eu acho que você acha, Grêmio e Botafogo. Grêmio e Botafogo. Você sabe o que eu acho, RG? Porque assim, ó, ontem o Grêmio ganhou de 1-0. Jogou muito o Grêmio. O Fábio pegou muito também. Mas entregou, hein, Oveira? Gol do Grêmio lá. O gol ele falhou. Eu acho que ele falhou. Deu rebote, né? O Fábio ele espalmou pro lado errado. Espalmou pro lado errado, exatamente. É. Mas o Grêmio faz gol todo jogo, seu Bento. Todo jogo o Grêmio faz gol. E do Barrios ainda. E do Barrios. Barrios, hein, o senhor, cara, fez uma proposta pra mim indecente, né, velho? Não quer tocar o Barrios pelo Borja? Porra, você tá de brincadeira, velho. Você tá de sacanagem. Fica com o Borja aí que deixa lá o matador lá. E aí é a final antecipada, viu, Oveira? Grêmio e Cruzeiro, aí quem passar daí é campeão. Você acha, Marcos? Vestido o Botafogo, não. Ah, Botafogo não aguenta, joga bola, não aguenta, hein, Marcão? Olha, olha, o Botafogo é bom, velho. Mas o Botafogo ontem, segundo tempo lá contra o Flamengo, deu uma ramelada. Deu uma farofa, velho. É, tomou na trave. Eu vi o jogo, eu vou te falar, hein? Eu posso estar enganado. Eu não sou um grande acompanhador de Botafogo e Flamengo. Vi ontem um jogo gostoso, ver um jogo como esse, sabia? Legal, às vezes você vê um jogo que não tem nada a ver com o nosso mercado, né? Que é o paulista. Mas é legal, né? Mas ontem, meu pai que falou isso, voltou ao final dos anos 80. É, porque pra quem não sabe, né? Você que é garoto aí, você que é menina, moça, não sabe. Nos anos 70, a coisa mais normal que existia aqui em São Paulo era, pelo menos durante a semana, na quarta-feira à noite... passar jogos do Campeonato Carioca. Porque antigamente, e a gente tem que explicar como que é, porque a garotada aí, o pessoal jovem, até os seus 30 anos de idade, não tem a menor ideia de como que funcionava isso aí. Era proibido passar jogo da cidade. Então, por exemplo, não existia esse negócio de pay-per-view. E para não esvaziar os estádios, para estimular que as pessoas assistissem os jogos nos estádios... Você não ligava na Rede Globo e assistia futebol. Aliás, a Rede Globo, que hoje que manda no futebol, era um canal que só passava se fosse final e seleção brasileira. Só isso. E a TV Record, toda semana, fim de semana também e durante a semana, passava ao vivo os jogos do Campeonato Carioca. Então, para nós, era comum em São Paulo. Você tava lá, por exemplo, Palmeiras e São Paulo jogando no Morumbi ou no Pacaembu, numa quarta-feira à noite, que seja. Mas na TV você via lá Fluminense e Botafogo, Botafogo e América, Flamengo e Vasco, ou Flamengo e Goitacás, né? Então a gente acompanhava muito mais antigamente, apesar, né? Porque tava na TV aberta o futebol carioca toda, duas vezes por semana. E tornou-se um time de transmissão fantástico e ótimo, que dava prazer de ver o jogo com esse time. Que era a narração do Silvio Luiz, comentários de Ciro José, antes Álvaro Paes Leme, que é pai do... e avô da Fernanda Paes Leme, que vocês conhecem hoje. Legal. E reportagens de Flávio Prado... Então ele é pai dela, não é avô. Ah, eu tô falando do avô. Ah, tá. Eu tô falando do avô. O Álvaro José, inclusive, um abraço pra ele, ele ouve a gente, viu, Sombra? Então, o pai dele era o Álvaro Paes Leme. Sim, sim. O veião. E ele era comentarista na TV Record. E os repórteres de campo eram sensacionais. Era o Flávio Prado e o Eli Coimbra. Eli Coimbra. Era muito legal, com cara. Com toda a liberdade de poder entrevistar o jogador na hora que acabava o jogo. É. Né? Era então legal, a programação, mano, nos anos 70 era o seguinte. Na Record, 8 da noite, era só as séries de Bang Bang. Ou era lá Chaparral, James West... É, Laramie, Laredo, essas coisas. Nossa, é. Laramie. É. E às 9 horas da noite, começava o jogo do futebol carioca lá e você ia assistir. Isso nos anos 70, né? Aí depois, nos anos 80, aí começou a passar jogos, sim, do Campeonato Paulista, mas não na cidade de São Paulo, mas os jogos do Campeonato Paulista transmitidos do interior, aí a coisa mudou. Então. Mas então a gente tinha... Quem que lembrou aí dos anos 70 que falou aí? Acho que foi o pai do Bento. Falou, vai bem. É, verdade. Falou. Era muito legal, era muito legal. E ontem eu me senti meio num clima anos 70, né? Quarta-feira à noite, vendo Flamengo e Botafogo, eu achei super legal. Aí a gente voltou pros 2000, né? Quando a gente viu a pancadaria do lado de fora, né? É. Não, aí você continua nos anos 2000. Aí você volta à realidade. Aí você volta. Foi uma vergonha, né, mano? Racismo, pancadaria, aí volta tudo. Aí, a dura e cruel realidade. Mas, ô, mano, você que agora é praticamente um carioca, vai nos bailes funk, morro. É. Tá com a Bibi aí. Você que tem a sua... Você que tem o apelido de Bumbum Granada agora, mano. Eu ainda não fui, mas, ô, Sombra, manda até um abraço aí pro MV Bill aí, porque eu vou colar no pavãozinho aí no churrasco pra rolar lá. É isso aí. Pra quem não sabe, o Mano também tá sendo filmado e aparecendo na transmissão. Olha lá, o Mano lá, seja 97FM.com.br. Eu fico feliz aí, mano. Mano, que a gente fica com saudade do Mano, né? Tamo aí. Ô, mano, esse lustre do quarto da tua avó aí atrás. Não é, cara, ó. Da sala o bagulho. É, é a sala aí? Da sala. É o espelho. Sala, o bagulho. Beleza, eu vou arrumar aí pra você um backdrop aí, legal. Ô, Mano. Demorou. Ô, Mano, você foi em São Cristóvão. Sua impressão sobre São Cristóvão? Ó, RG, você tá ligado que eu sou povão, né, RG? Eu não tenho essa miséria, não, tipo, nossa, que é quebrada. Eu fui pra São Cristóvão, eu fui pra Madureira, eu fui pra Pavuna. O bagulho é louco, RG, eu sou povão, mano. Você não vai... Pra mim ficaria em choque. Por que você não vai lá pra Belfort Roxo, lá, Nova Iguaçu, então, pra aqueles lados lá da Baixada também? Eu vou fazer matéria. Basquito, mano. Mas agora você faz matéria em ML, é isso? Não, mano. Não, aqui é ML, mano. É a quebrada, mano. É quebrada? Aí é nóis. Você comeu um vatapá lá na feira? Eu não como vatapá, RG, porque eu não gosto de azeite de dendê, cara. Você curte? É que você é baiano, né, RG? Eu não curto, Você gosta. Eu não, tô fora. Eu ia dizer o seguinte... Esse bagulho é muito forte, RG. É que azeite lá na... de dendê aí, tem que estar acostumado pra comer. Lá em São Cristóvão, a gente ia muito lá derrubar umas garrafas. Eu, Joel Santana, Paulo Paixão, entendeu? Tava sempre lá, RG? Aí a torta, RG. Ali você viu... Ali, boa, RG. Ali você viu como que é, né? Inclusive, quem ensinou o Joel a falar inglês foi o RG. É? The medium in the right. O RG fez um pink and blue intensivo. Do you speak in? Mas a RG, sabe quem que faz aniversário esse mês? Quem? É o Banco 24 Horas, é isso aí. O Banco 24 Horas tá completando 35 anos, é mais novo que você, Dodô. Mais novo que eu, é verdade. Mais novo que você. Que você sabe, não importa se é hoje, amanhã, sempre que você precisar sacar dinheiro, ver seu saldo ou extrato, olha aí no seu caminho que vai aparecer um banco 24 horas. O melhor dessa história é que você não paga nada mais para usar, porque já faz parte do pacote de serviços do seu banco. Parte do pacote de serviços que o seu banco oferece. O ouvinte do Estádio 97 já sabe, claro. Precisa agilizar a vida e ter mais tempo para fazer o que gosta? Dá uma passadinha no banco 24 horas. Banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Mas, ô, mano, você então que tá mais inteirado aí na vida carioca aí? Sim. Ontem ficou com uma cara de que, de repente, o Flamengo podia ter ganho o jogo, não é não? Ficou, Sombra. Inclusive, foi um resultado aí, esse empate aí por 0x0, um resultado que acabou surpreendendo todo mundo aqui, cara. A galera tava apostando aí seca no Botafogo, dizendo que o Botafogo era um time, de fato é, que tem jogado mais bola do que o Flamengo. Mas se tivesse que sair ontem um vencedor na partida, era o Flamengo. O Flamengo teve uma boa chance com o Berril no final do primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, uma cobrança de falta ali que o Diego mandou na trave. Aí, que se a bola desse um pouquinho ali, o Gatito ia ficar parado. Ele nem esboçou uma reação, nem pulou na bola. Que falta, né, mano? O Flamengo ele foi mais efetivo que o Botafogo, cara. E o Botafogo, Sombra, por mais que mereça elogios aí pela campanha que tem feito, com jogadores aí até certo ponto limitados, o Jair tá fazendo um bom trabalho, mas no momento crucial também precisa mostrar força. Não adianta nada você nadar e morrer na praia. Mas o que aconteceu aí, ontem, mano? O Flamengo que tá meio cambaleando aí no Campeonato Brasileiro, estreia do Rueda, a galera pegando no pé do cara. Na surpreendeu, boa, cara, né? O Flamengo ontem, se tivesse mesmo, volto a falar, se tivesse que apontar ontem um vencedor na partida, teria sido o Flamengo. Mas Flamengo pressão deitou no Botafogo. A pressão passa pro Flamengo agora, hein, mano? Eu então, ainda, RG, eu não descarto o Botafogo. Casa, eu, né, não descarto, é que o resultado, Botafogo, não, o resultado, o RG, foi bom pro Botafogo. Porque o Botafogo, ele joga pelo empate. Tanto 0x0, quanto 1x1, quanto 2x2. Você vai falar, não, mano, 0x0 vai pros pênaltis. Pois é. Mas o Gatito, ele tá numa boa fase, né? Sim, o Gatito aí de 12 pênaltis que bateram nele esse ano, ele pegou 7. Sim. Então, o Diego Alves não pode jogar, né, mano? Não pode. Ora, mas se Diego Alves não pode, o Rodolfo não pode, o Giovani não pode, o Everton Ribeiro não pode. O Guerreiro é dúvida pro próximo jogo. O Berril passou a ser dúvida também, ele tomou uma entrada lá que acabou cortando aí o tornozelo dele, virou dúvida pro próximo jogo também. Saiu até sangue, né, mano? Saiu. Mas é que tá, Vieira, o jogo é no Maracanã, possivelmente é com 95% do estádio aí de torcedores do Flamengo. Agora, eu acho que mudou um pouco o favoritismo, cara. Mesmo que o resultado aí tenha sido, talvez, não tão ruim pro Botafogo, porque qualquer empate aí, o Botafogo vai levar uma certa vantagem contra o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo é capaz até de ganhar o jogo, cara. Tá, mas parecia improvável, passou a ser viável. Eu falo da pressão, mano, exatamente por isso. Se você pegar o Flamengo aí, pô, já saiu das principais competições aí. Ainda acho, entendeu, que é o Flamengo chega. Então, se sair da Copa do Brasil, você imagina o que vira aquilo ali, cara. Eu não sei como eu vejo. Eu acho que a final vai ser Flamengo e Grêmio, cara. Também acho. Eu tinha apontado antes de começar o confronto aí, Botafogo e Grêmio, mas agora essa partida no Maracanã, aí eu acho que o Flamengo vai ganhar. Palpite, Domênico, final. Pra mim, Grêmio e Flamengo, já falei antes e Vieira, ainda concordo. Eu acho que é Grêmio e Botafogo. Você insiste com esse Grêmio, né? Mota. Grêmio e Botafogo. Tá certo. RG. Grêmio e Botafogo. Grêmio e Botafogo, mano. Cruzeiro e Flamengo. E eu acho que é Grêmio. Vai te catar, Cruzeiro e Flamengo. Peraí. Isso aqui é um do. Você é o único que falou Cruzeiro. Não é do contra. Ô, Domênico, eu acho que o Grêmio, ele tinha que arrancar as camisas. As mangas da camisa. De novo. Pra jogar de colete. Você quer ver os caras sem camisa, um time, né, ô bichola? Tem um time que não tem camisa, é o Grêmio. Não, é o maior campeão da bagaça. Eu vou falar pra você, você vai lembrar quando o Cruzeiro fazer 2x0 no Grêmio. Lá você vai falar pra mim, posto tinha razão. Aí eu faço um, fica 2x1. Eu acho que é Grêmio, porque Grêmio de um lado. Porque primeiro, eu acho que é mais time do que o Cruzeiro. Muito bom. Segundo, se fizer um gol, o outro tem que fazer três. E o Cruzeiro, ele... Ramela, um time... O Cruzeiro é um bom time. Mas não um passa time, confiança. Mas não é um time ao nível do Grêmio. Tem. E quando tem Flamengo e Botafogo, eu sempre... A camisa pesa, hein, mano? Não, cara... Se bem que Cruzeiro e Grêmio são 9 títulos. São 4 de um lado e 5 do outro, hein? Não, tudo bem. Copa do Brasil, né? Eu sei, mas... Quando é Botafogo e Flamengo, são os cara, vencedores, eu não sei. Eu se acho fosse que o Grêmio Flamengo vai passar. Se fosse o Grêmio de outros tempos aí, daquele todos os anos que a gente ficou apontando Grêmio Internacional, tudo bem, não ia virar nada. Mas esse Grêmio com o Renato Gaúcho parece que deu um acertado. Tá jogando, né, bola, né, RG? Mas e aí, Flamengo, então vai, Flamengo e Grêmio, quem ganha? Aí é pau a pau, aí não dá pra saber. Final também, né? Eu juro, o Domênico, eu acho que o Grêmio leva, cara. É chute, pra mim é chute. O Grêmio leva. O Grêmio leva de novo, né? O outro Vieira. Um detalhe importante é que o Jeromel se machucou, vai ficar uma cara 15 parada. 15 dias aí fora, cara. Ah, é? E tem uma coisa que o Grêmio ganhou ano passado? Então, é isso que eu ia falar. Pela primeira vez na história, pode ter um bicampeão de Copa do Brasil seguidamente. Porque o campeão antigamente, ele ia pra Libertadores e não disputava a Copa do Brasil. Ah, então da Flamengo. Aí de 2000 e... 2014 pra cá, que os campeões voltam. Peraí, nunca teve um bicampeão assim na divisão. É zica, né? É zica. Então esquece. É zica. Como assim, esquece? Esquece, eu acho que é zica. Também. O padrão mostra que um time não ganha não sequência. Teve, então... Não teve, porque a conquista da Copa do Brasil levava você pra Libertadores e quando você disputava antigamente a Libertadores, não disputava a Copa do Brasil. Então de 2015 pra cá que mudou. Faz pouco tempo. Não, mas antes os campeões não dava para jogar seguido, né? Os que disputam, né? Libertadores também disputam, okay, a Copa do Brasil. Entra nas oitavas de final, inclusive. Aí quando começou de novo, que agora pode ser. Não, mas, né, antigamente já jogavam os dois, ao mesmo, as duas. Então, não podia ser campeão. Não. Não dava pra ser bicampeão. Na década de 90, dava pra jogar as duas. Não. Sim, senhor. Ah, tudo bem. Olha, daqui a pouco, às 8 horas, a gente vai fazer um especial bicampeões da Copa do Brasil. Esse torneiozinho também, olha, vem cá. Um torneio que foi vencido por Santo André e Paulista de Jundiaí não merece toda essa atenção. Oh, Santo André com o Maracanã lotado. Na boa. Um torneio que foi vencido por Santo André. Título, RG. É por isso que eles estão falando. Aí, sim, olha, nós não temos Copa do Brasil. Nós não temos também o Torneio Nacional de Trinidad e Tobago. Nós não temos lá a Copa do... O que é mesmo que tinha aqui da TV Record transmitido domingo? Desafio, Desafio ao Galo. Galo. Também não temos. Também olha, não temos. A câmera da verdade ali. A câmera não é lá, é aqui. Agora você não pode mentir. Ah, diga. Você não queria ir para final da Copa do Brasil. Você quer disputar para sair do Z4, é isso? Ah, então chupa, peraí, vocês idiota, aí. Né, desculpa, entre nossa, sair. Nossa, que pergunta. Peraí, besta, entre sair do Z4 besta, e ganhar a Copa do Brasil, eu quero sair do Z4. Óbvio. Óbvio. Assim, não adianta, você tem que escolher ser campeão da Copa do Brasil ou ficar no Z4. Quero sair do Z4. Não, estar numa posição e outra, ele falou. Exatamente. Ou estar numa ou estar na outra. Lógico que você tem que estar na outra. Peraí, na Copa do Brasil. Mas essa é uma pergunta bizarra. Lógico que é bizarra. Mas você tá, é melhor ganhar um título, ainda que Michuruca, do que ser rebaixado. Não é Michuruca, hein? A pergunta foi mal formulada. Não foi, não. O Paulista de Jundiaí ganhou. Santo André ganhou. Ganhou naquela época, quero ver ganhar hoje. Mas ganhou, Domênio. Ganhou. Mas aquela, mas a época, Sombra, pera só um minuto. Aquela época lá, disputava time campeão de Amazonas. Ô, vem cá. Hoje. O Santo André ganhou do Flamengo no Maracanã. Tudo bem, mas hoje é mais difícil desse time. O Paulista ganhou do Fluminense, não foi? Foi. Mas é mais difícil hoje ganhar. E foi no estádio do Vasco, não foi? Foi. Bom, muito bem, estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Pessoal, olha, vamos participar das cornetadas do estádio. Eu, na minha opinião, um dos momentos mais legais do programa é esse momento aí das cornetadas do estádio. É bacana. Onde a galera zoa a gente, onde a galera critica. Olha a galera, tira um barato, canta a musiquinha. Então manda sua cornetada no número 94-353-0150. 94-353-0150. Daqui a pouco a gente vai tentar colocar no ar aí o maior número de manifestações de carinho. Mas canta em sobra. Já que vai cantar, canta afinado. Não, pelo amor de Deus. Não, gente, olha, canta do jeito que você quiser. Não é possível aguentar sobra. Desgraça assim. Fala, mano. Mas, por exemplo, ó, essas cornetadas aí tem que ter a versão no filter também. Como assim? Que é a galera, tipo, pode falar o que quiser sem edição. Não. Aí que é bom, Domenico Gato. Aí passa emoção. Nossa, pro público. Você tá louco. Não, aí tá louco, RG, mano. Você tá morando. Você sai do raiz, velho. Agora eu faço uma pergunta. Tá morando onde, velho? Faço uma pergunta a todos os senhores. Senhores. Diga. Quais são as competições aqui dentro do Brasil mais importantes, em ordem de importância? Libertadores? Dentro do Brasil? Libertadores? É. Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. E Paulista, você tá maluco? Ah, Paulista. Depois, brasileiro. 77, Paulista é de menor importância. Mas, a mais importante, Libertadores. Ah, aí é Mundial. Não, Libertadores, senão você não vai pra lá. As que nós disputamos, É, e você não disputa o Mundial? Pera, não, não, pra bem. Ir pro Mundial você tem que ganhar a Libertadores. Então vamos lá. Né? Libertadores. Ok, vai. Libertadores. Depois, Campeonato Brasileiro? Brasileiro. Campeonato Brasileiro. É. Copa do Brasil ou Sul-Americana? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Ambas dão vaga pra Libertadores, então se equivalem. Ambas dão vaga pra Libertadores. Então, mas qual é mais legal? Qual que é mais legal? Aquela que você ganha. É. Não, você vai ganhar as duas. Tem que escolher. Vamos supor. É aquela que você ganha. Não, aquela que você ganha, não. Você vai ganhar uma ou outra. Escolhe. Eu posso ganhar a Sul-Americana em cima do River Plate e você pode ser campeão da Copa do Brasil em cima do Ceará. Domênico, você não tá vendo que os caras estão desmerecendo a Copa do Brasil? Não, não tô. Eles não têm essa... Não, não, pra mim, eu não tô zoando. Eu tô falando. Eu acho a Copa do Brasil mais legal. Porque você tem... Ó, você viu agora? Soma, por exemplo. Não, eu sei. Eu sei. A Copa do Brasil é mais legal. É mais legal. Você viu oitavas de final? É mais legal, é mais legal. É mais legal. Oitavas de final, ficou Palmeiras e Inter, sabe? Grêmio e... Quem foi? Grêmio e... Então é Botafogo, é o Flamengo, é... Você vê agora as semifinais, que legal. Tem razão, você tem razão. Copa do Brasil é mais geralmente legal. Jogos mais... Mas isso vai muito dos times que estão disputando. É. Isso vai muito. Agora o Corinthians, por exemplo, isso vai muito. Você imagina se estivesse na Copa do Brasil. Agora eu vou te dar um exemplo de Copa do Brasil, tá bom? Que poderia ser factível, poderia, hein? Poderia. Vamos lá. Vamos lá. Botafogo, Ponte Preta. Poderia. Aí você já mete uma ponte aí no meio e já perde a graça. Poderia chegar. Chapecoense. É mais difícil hoje, mas agora poderia chegar. Agora você vê o Corinthians na Sul-Americana, vai pegar o Racing, já é jogo grande. Aí já é jogo grande, é a Sul-Americana. É. Foi uma Sul-Americana que o São Paulo enfrentou o Boca Juniors, não foi? Foi. O jogo era maior que o torneio. É. E a Sul-Americana esse ano tava os grandes lá, né, cara? Tipo, jogando a Copa Sul-Americana. O Boca Juniors tá jogando a Copa Sul-Americana. Bom, vamos pro telefone e vamos hoje direto ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar, sua vida no seu tempo. Toca Asdrubal! Que é isso? Essa ficou top, hein? Como assim, mano? Essa é melhor, velho. Que isso? Essa ficou show, hein? Lula. Como assim, show? Uma perna só. Vocês estão loucos? Olha o respeito. Rabicó. Olha o respeito aí. Sensacional. Sensacional, cara. Posso ser sensacional? É bom, vai. Eu vou comer seu rabicó. É hit, Domênico. Ô, mano, o que é isso, mano? Você é parceiro? Domênico, a letra ficou boa, hein? O sucesso, Domênico, não se discute. Você pode não gostar da letra, isso não é sucesso, você pode não gostar do ritmo, mas o sucesso não tem discussão. Sucesso é sucesso. Mas essa ainda discute. Isso não é sucesso nem aqui, nem no inferno. Alô? Fala, Domênico. Vocês estão perdendo a noção musical, é isso. Alô, quem fala? É o Ricardo, Dodô. Ricardo... É nóis, Ricardo Amaro Lourenço. Ah, Ricardo Amaro Lourenço. Freguês aqui de manhã, freguês de carteirinha. Tava lá no, inclusive, tava lá na final lá do Energia Me Ouve lá do... Show de bola, falei com São Paulino. Com o Sombro, Elinho. São Paulino, segue o jogo, já tem um cadastro. Aí, esse cara. Tem. Ô, Lourenço. Fala, cadastro. Ô, Lourenço. E aí, cara, São Paulo tá nessa... Parece que não tem... O Dorival, entre tantas dúvidas que ele tem, uma delas me parece ser a de goleiro. Dúvida, até falei, né? Falei com o Marcão esses dias no Twitter sobre isso. Ah, você troca ideias com o Marcão no Twitter? Marcão é gente fina, dá atenção pra nós lá também. E ele vem sendo educadinho, vem atendendo bonitinho. Ah, tá educado. Fora do contexto dele no ar, né? Que no ar ele tá embaçado. Tá igual o Mano Raiz. Essa família, mano... Ela é bruta só na aparência. Os dois são moças. São. O Marcão, por exemplo, não é um assim kiwi, também, né? Ele é peludo por fora, mas é docinho por dentro. Não é assim também, né, pô? Ô, que negócio é esse de moça? Não, é o Sombra aí. São pô. Educados. É, eu, hein? No bom sentido. Ô, mano, que história é essa aí de moça, velho? Que meu irmão, ele fez a cirurgia pra mudança de sexo. Ah, é trans. Uma moça mesmo. Não, mas aí, ô, Lourenço, então, essa vaga de goleiro parece que, bicho, é um dos calcanhares de Aquiles. Mas você pode ver, cara, o rendimento do Renan caiu depois da chegada do Dorival. Antes da chegada do Dorival, ele estava sendo o cara que estava ajudando. Principalmente na época do Tava Rogério, salvando São Paulo. Ele estava salvando muito o São Paulo. Muito. O São Paulo não perdia, às vezes, tomava goleado por causa dele. Eu o Dorival acho. Chegou, a primeira coisa que ele pediu foi goleiro. O cara isso já aí ficou abalou ele. Abalado. Ih, Dorival não queimou. Já queimou o goleiro. Ai. A história é verdadeira. Não, mas isso realmente aconteceu. O Renan vinha salvando São Paulo direto, gente. Tava salvando direto. Direto, São Paulo. Mas então, o Mota e Lourenço. O jogador profissional tem que saber conviver com cobrança, cara. Aí eu concordo também. Né? O cara, se ele chegou no São Paulo e não aguenta ouvir, tipo, uma cornetada, aí o cara cai de rendimento. Ah, mas não, se ele chega... Não sabe pra ser jogador do Marcão, São Paulo. Se já chega sabendo que o técnico não gosta... Ele já tava no São Paulo, o técnico chegou. Ele já tem um histórico com o técnico que não gosta dele. Desde de repente, o cara... E já começa a surgir boato de que o Dorival pediu um goleiro, isso abala o mas cara. Mas aí é que tá, ô Mota. É, nessa hora que ele tem que mostrar serviço e mostrar pro treinador que, tipo, não, eu posso tocar o cupo... Posso estar ocupando essa vaga aqui, você entendeu? Agora, sim, se o cara se abalar... Ele é novo, Marcão, pode ter abalado ele, velho. Ah, o cara tem 30 anos quase, mano. Não é tão novo assim. É, não é tão novo assim, mano. É, então falando um moleque de 17 não, anos. Não, é titular novo, tô falando. Ó, o cara tem um ano de titular no São Paulo. Aquela história, hein? Bicho. Goleiro é uma posição tão de confiança, uma das posições... Ingrata. Por exemplo, a posição de goleiro, ela é muito mais importante que a de lateral. Ela é muito mais importante que a posição de volante. A posição de goleiro, cara, ela é... Eu não sei... Eu gostaria até de perguntar pra vocês, qual é a posição, se é que tem cabimento uma pergunta dessas, mas eu vou fazer. Qual a posição mais importante de um time de futebol? Ah, tem várias. Eu acho que é o camisa goleiro 10, é uma véio. Delas. Eu acho que as duas, eu concordo com o Mano, eu acho que é goleiro, não, é camisa 10, o goleiro e camisa 10. Porque assim, ó, se você tem um time bom, com goleiro mais ou menos, você vai pra frente. Se o time agora, é bom, você vai. A prova é que a gente tem vários campeões aí com os goleiros mais ou menos. Você sabe por quê, Domenico? O Márcio Russo, ele respondeu aqui numa mídia social, e você tá até copiado. Ele falou que em 2012 o Palmeiras revezou Bruno Deola e Rafael, sim, Alemão. Isso aí. É o que aconteceu? Ah, não deu em nada, né? Não, caiu. Ah, não, caiu. Mas e depois... E a Libertadores, o Bruno falhou feio naquele gol. E depois teve um ano que o Palmeiras quase caiu, que o Fernando Prass se machucou. Sim, que... Quem que ficou no lugar dele? Foi o Bruno? Ficou um goleiro lá e depois complicou a coisa. E depois... Não, o Prass voltou, né, no final pra poder... Mas, ô Domênio, sabe o que agravou a situação desses moleques aí, Sombra, no gol do Palmeiras? O fato deles terem substituído o Marcos, cara. E os que estão lá estão substituindo quem, mano? É diferente, Sombra. Quando você sai, por exemplo, que nem o Denis, quando ele teve que substituir o Rogério. É um peso gigantesco, cara. É, quando você tira um goleiro, tá certo? Do nível do Rogério Ceni, do Marcos, um cara desse tipo, você precisa trazer um cara à altura, um cara que não venha pra sentir o peso da camisa, sabe? Por exemplo, o São Paulo, ah, ele tirou o Rogério Ceni lá, o Rogério se aposentou, mas traz um Jefferson, traz um cara assim de impacto, entendeu? Traz um Vitor, tem que ser um cara assim. Porque se você coloca, por exemplo, o moleque, Denis, Sidão, como o Palmeiras colocou lá na época, lá o Deola, o Bruno... O moleque pode até ter qualidade, mas o peso daquele cara que ele tá substituindo é muito grande. E sempre vai ter uma comparação. Sempre vão traçar ali um paralelo e falar, ah, mas o Marcos era isso. Ah, mas o Rogério Ceni. Não dá, né, mano? Então, o peso em cima dessa molecada é muito grande. Qualquer falha que o cara tenha, Motinha, potencializa a enésima potência. É. Então, aliás, é o que aconteceu com o Denis, né, mano? O Denis já tinha uma... O Denis mau goleiro, mano. Não, então, o Denis já tinha uma cobrança da torcida e a pressão sobre ele, depois da saída do Rogério Ceni, ele assumindo o gol titular do São Paulo, virou tão grande pra ele, virou um peso tão gigante, que você via nos jogos do São Paulo que o Denis falhava pela pressão até. Porque eram umas, sim, coisas absurdas que um goleiro com o tempo dele de carreira jamais faria, porque a pressão em cima dele, depois que o Rogério saiu e ele era o goleiro titular do São Paulo, era tão gigante que, tipo, a defesa não tinha confiança nele, a torcida não tinha confiança nele. Mas ele reserva. Ele ia bem, né? Reserva, ele ia muito bem. Toda vez que o Rogério machucava e entrava, ele representava. É, então, era um cara. E essa pressão da saída do Rogério, e de repente, pô, você tem que estar lá no gol, pô, você vai substituir um deus, né, do São Paulo. O cara fala, pô, meu, agora é minha hora, eu tenho que representar, não posso deixar passar nada. Isso aí atrapalhou de uma forma gigante o Denis. Ô, Lourenço. Fala aí. Ainda com relação ao jogo de domingo aí, não foi só essa alteração que o Dorival quer dizer. Na realidade, ele começou o treino hoje com o Junior Tavares e com o Denilson. O Denilson no lugar do Gilberto e o Junior Tavares no lugar do Edmar. Você acha que pode ter mais alguma surpresa aí pro jogo de domingo ou não? Cara, o Junior Tavares tava bem no começo do ano, mas aí sei lá o que aconteceu com ele, balada, sei lá o que, deu uma estrelada aí. O Denilson é novo ainda, né, mano? Quem pode voltar também é o Lucas Fernandes, viu, Dudu? Oh, já tá liberado, já tá relacionado. E pode entrar. O Sombra tinha questionado ontem jogar Gilberto e Prato. Pô, eu acho que joga fácil os dois, né? Não, eu não questionei os dois jogarem junto. Eu achei que... Deu uma opinião. O que eu falei, e foi outro dia, É que fala assim, na altura dos acontecimentos, o que não pode acontecer no fim de semana, porque o prato está suspenso. Isso. Na altura dos acontecimentos, pelo desempenho do Gilberto, e como o São Paulo já não tem um esquema que está funcionando de jeito nenhum, eu não sei até que ponto não era legal o São Paulo jogar em função do Gilberto e Prato juntos na mesma equipe. Eu acho melhor o Gilberto, com a vontade que ele está de jogar, do que o Marcinho jogando. O Marcinho não acerta um cruzamento, não acerta um escanteio. Por que, que o Dorival ainda deixa ele como cobrador oficial do escanteio, cara? Então você imagina o resto, cobrando como deve ser ruim. Pô, mas o Hernanes foi lá, cobrou o primeiro, saiu o gol da goleira lá, né? O Hernanes cobra bem. Então, e por que, que o cara cobra? Ele não acerta uma. Desde quando ele chegou no São Paulo, ele não acerta um escanteio. Mas vou te falar, isso aí é geral, hein, cara? Não, é geral. Nego não sabe mais cobrar escanteio nem falta, hein? Tanto é que todo mundo falou assim, nossa, olha o gol do Hernanes de falta. Todo mundo gols espantado, né? Como o do Hernanes de falta. Década de 90. Aí vão chamar a gente de nostálgico, saudosista, etc e tal. Mas nos anos 70 e 80, assistir gols de falta como esses era uma coisa corriqueira dentro do futebol. Se o Roberto Dinamite ia cobrar falta, se o Zenon ia cobrar, o Ayrton Lira ia cobrar, o Dicá ia cobrar, o Zico ia cobrar... Cara, é caixa. O São Paulo tinha um cara que cobrava muito bem, principalmente bola parada, que era o Getúlio, o GG da cara grande. Você fala, ele como lateral não era excepcional, não era excepcional, era um bom lateral. O GG era igual o Pepe, né? Sai, não fica na frente porque, velho, é bucha. Vai barreira, vai goleiro. Não, mas é assim, cara, a bola parada é importante. Né? Hoje em dia os caras não sabem bater na bola parada. Isso aí é vagabundo. Não valoriza, né? Isso aí... Eu não, é vagabundagem. Mas é mesmo. Não é que a pessoa é menos inteligente do que antes. É. Isso é falta de treino. Os cara não o cara, treinando, mas, não, mas né, o cara quer, ele quer comprar joia, o cara quer pintar o cabelo de prateado. Não é. Vai treinar. Como esses caras são burros, esse cara. Esse é o bonezinho virado, o carrão bonito e vambora. É que eles fazem aquele tempo dele que ele tem que fazer o treino, né? É aquele, ó, das 10 até 1 da tarde, acabou, pessoal, tchau. O cara vai embora, o cara não fica igual Ricardo, o cara ficou treinando. Então, só pra fechar aqui, eu tô montando uma enquete. Qual a posição mais importante num time de futebol? Goleiro, camisa 10, centroavante ou outra? Cara, acho que vai o camisa 10, hein, mano? Camisa 10? Eu já vi muito time bom com goleiro ruim que deu certo. Agora, quando o goleiro é ruim, é difícil. Eu tô numa parcial aqui, tá dando camisa 10, 43%, goleiro 36%, centroavante 12% e outra 9%. Um bom exemplo é o Flamengo aí contra o Santos na Vila, na Copa do Brasil. Aquele Muralha entregando tudo, o time só foi porque fez gol, senão o Santos tinha passado. Muralha. O Muralha um entregando até a mãe. Talvez não entregasse. Talvez não precisasse tanto fazer gol. Exatamente. Tá certo, então, Ricardo? Mas o objetivo é fazer o gol, né? É, o objetivo do... É, mas se você tem um baita goleiro, mas não tem quem crie, não tem quem faça gol... A vitória só vem com gol. Termina 0-0. Agora, se você tem aí o time de qualidade na linha... Aí você vai pros pênaltis. Ah, mas é difícil, né? Mas a vitória só vem com por melhor que ele possa ser, mais cedo ou mais tarde, se o time continuar martelando, ele vai tomar um gol. Lógico. Tá certo. Manda um abraço aí pra rapaziada do futebol de sexta, lá o melhor futebol do mundo. Boa. Jacó e o Anderson Frango, tá ouvindo. Pô, Jacó é gente boa, né, cara? Jacó é gente boa. É. Mandar um abraço pro Vinícius Bicuda também, tá ouvindo a gente aí. Tá bom. Parabenizar o Mano aí, já falei pra ele isso aí no Twitter também, mas, mano, você é o cara, velho, tá longe, obrigado, mas tá fazendo o programa todo dia, mano, show de bola. Valeu, irmão, tamo junto, é mano, triste, 97 é monstro, na véio. Veia. É, mas na hora de conversar, é com o Mano Cover que você conversa. É. Não, então, mandar um na hora de... com o Marcão também, Domênico, que é atencioso pra cacete. Agora, pra mano, vai, dá agora, moral ele, pra nós agora vai elogiar todo mundo. É, agora vai puxar o saco. Ô, mas o Sobra tá ligado, o Sobra sabe que eu curto a rádio pra caramba aí. Elogia o Mota, vai. Um monte de gente fira, já fui pra torcida com ele várias vezes, ele a gente fira. Gostou? Agora seja sincero, ele vê o jogo? Não, e ele sabe que é verdade que ele não vê. Ele sabe. Eu não vejo como as pessoas veem. Mas ele já confessou. Eu não aguento. Como você não vê como as pessoas veem? Desculpa, você vê com que olho? Nossa, terceiro olho. A olhota. Olha, respeito. Vou falar. Olha. Eu vejo. Eu me movimento, eu não consigo ficar sentado num lugar. Eu me movimento. Eu sou que nem jogador, entendeu, velho? Eu fico pra lá e pra cá. Valeu, Lourenço. Abraço. Manda um abraço pro Tetinha também e fazer um merchan aí. Opa. Faça. Faça o merchan. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. O da Bozano tá rolando, Sombra? Não, não está. 99 Corp, tá? Tá. Ah, então eu vou de 99 cor. Vai, boa! Então valeu, cara. Um abraço, boa noite. Falou, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, momento sem parar. São três ouvintes na sequência, sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrúbal! Opa! Olha o chefe. Olha quem chegou no estádio. Chutuba. Mano Cover e seu nome é Marcão. Oi! Chegou todo bombado dizendo que é o tal. Oi! Que vai para as festinhas e que pega geral. Ele vai no swing querendo arrebentar. Mas pra falar a verdade é que na hora H. Hey, hey, hey, hey. Que onda ele pega mulher de tromba. Pega, que pega onda ele pega mulher de tromba. É isso, Marcão. Sensacional! Olha, chegado no elefante, Marcos. Foi uma das Badalo. Melhores músicas que eu já Marcos. Tinha ouvido, hein? Beleza, viu, Domênico? Você é parceiro, meu irmão. Parceiro é nós, parceiro, irmão. Ô, mano, o mano do morro? Mano do morro, A entrada do teu mano irmão do no Rio. Programa, mas te ajudou pra cacete, cara. Por quê? Metade das zoeiras agora vão na conta dele, né? Pode jogar. Não, mas pra ele. Gente, não, não esqueçam do mano do morro, pelo amor de Deus, hein? Bibi. Não, vai inferno, o mano Bibi, aqui. Não esqueçam, hein? O mano Bibi. Tem o menino do Rio e o mano do Rio. Sombra vendo novela, que fazem, Sombra. Ah, meu. Você vê também, sabe por quê? Você tem que dedicar certos 30 minutos da tua vida pro convívio familiar. Onde há uma convergência. E quando eu tava aqui em São Paulo, você assistia também. É, você tá via, mano. Agora. Vai. Chegou? Chegou. Caraca, velho. Chegou a de paraquedas? Você veio de mudança, velho? Tá de paraquedas, mano. De paraquedas. Mudou. Aconteceu, velho. Mas vamos lá, ouvinte no ar. Ele veio de moto e paraquedas. Alô? Quem fala? Peraí. Olha, velho, que coisa horrorosa essa Omar. E aí, Sombra, beleza? Omar. Omar do quê? Beleza. Omar Abujoque. Abujoque. Ah! Ferrou. Como assim ferrou? Abujoque? Abujoque. Abujoque. Acabou o Joque. Abu. E quantos anos você tem? Abu não é o cara lá do Simpsons? É, o Abu. Que vende comida vencida, ele mesmo. Não é ele? É. Ele mesmo. Excelente Simpsons, meu Deus. Simpsons é muito bom. Meu nome dele? Abujoque. Olha, eu adoro assombrar. Eu adoro o South Park, cara, mas eu acho que o Simpsons ainda tá à frente. Também acho. O Simpsons você consegue assistir ainda com teu pai e com a tua mãe na sala, né, cara? O South Park não. É que o South Park eu tô achando muito leve. Boa, leve? Eu tô achando muito leve, cara. Light. Ai. E aí, Dodô? Ô, velho, e quantos anos? 53. RG, 5.3. É, cara, essa a idade é legal. Agora, eu vou, assim? Dizer, vou dizer um negócio aqui, hein? Do jeito que o nosso Ale chegou no estúdio, ele chegou de Omar pra pior, viu, velho? Tá, sensacional! O bicho tá um bagaço, velho. Velho, o que que acontece? Foi atropelado, Ale. Você deu 10 pra isso, juiz? Quanto merecia? Mas quanto merecia? O que é a tieta do Agreste? De Omar a pior mesmo. É, quanto merecia, Ale? O que é o tietinho do 100, pelo menos 100. Sem nota, que besteira que você falou. Tá com uma cara, você foi atropelado, velho. Tô mais estragado que virilha de hipopótamo. Tá com uma cara, velho. É porque eu estreei lá no Esporte Interativo, né? Parabéns, Alê. Parabéns. E aí eu tava com medo de ter trote, né? Quando saiu a primeira vez, né? O Dodô sofreu muito aqui, aquele pascu, né? Eu sofri? Eu? Pelo menos o pessoal falou. O que é pascu? Eu entrei aqui há muito tempo. É a pasta de dente. E você não acredita que o Domênico até hoje usa essa pasta? Ah, ele guardou, refresca, fala assim, né? Não pode desperdiçar. É verdade, a pasta tá com pelo. Eu uso porque a mãe deles querem que eu use, eu uso. Dodô, não liga, cada um chora por onde sente saudade. É verdade. Mas aí não teve, graças a Deus, mas teve que tomar um gelo bioral, um Photoshop líquido. E acabei deixando meu fígado lá. Entendi. Então, vai estar tudo bem. Mas fígado regenera, né? Sim, Deus quiser. Regenera. Omar. Omar, o fígado do Ale parece um gremlin. Tem álcool ali. Qual o bairro aí, meu? É Jardim Ibitirama. Ibitirama? E onde é isso? Onde as tecelagens Ibitirama? Pô, onde é isso? Não, ô Mota. Tem a rua Ibitirama também. Tem. É, eu nunca ouvi falar desse lugar, velho. É Vila Prudente, velho. Isso aí. É? É, Rua Ibitirama é tá bom. Vila Prudente. Ibitirama. Mas não é rua, é Vila Ibitirama? Que rua? Jardim Ibitirama, é do Jardim. Lado. Não, mas acho que tem a rua também, viu? Tem. Aliás, tem a Rua Ibitirama também. Rua e avenida se distinguem pela largura dela, né? É. E rua, se não me engano, só pode ter até 19 metros de largura. Rua se não me engano. E avenida, então, é? Então, quando tem mais de 19, já passa a ser avenida. Então, Vieira é avenida, né? Vieira é avenida. Eu vou te mostrar a largura. Olha, já que ele quer saber, eu vou mostrar a largura. É de banha, ô tonto, é de banha. Ai, ai, ai, olha lá. É banha. E o time, irmão? Sobe o hino aí, Dudu. Qual hino? Pô, o hino. Que hino, o hino nosso, pô. Qual hino? É o Timão, rapaz. Quer deitar no Dodô. Quer deitar no Dodô. Nossa, quase que eu peguei ele. Chupa antes. Eu tentei, mas aí não deu. Sobe o hino aí, vai. Ai, te catar. Pegar o Domênico, 30 anos de rádio. 30 anos. Vai, Mota. Vai puxar o saco de outro, rapaz. Nossa, que deitada. O que eu quiser, velho. O meu você não vem tocar, não. O Ale. O Ale eu já peguei, agora falta. Que isso? O pior é que o Mota puxa o saco do Domênico. Pega a porcaria também, hein? Ô, chamou o Ale de porcaria. Caiu a cara no lixo, hein? Pô, brincadeira, hein, Ale? Brincadeira. Tamo junto. O Mota puxa o saco do Domênico e mal ele sabe que o Domênico não suporta o Mota, né, cara? Eu? Pois é. Ele que não suporta, tá louco. Você tava falando no almoço outro dia sobre isso. O Domênico, jamais falei, ele é quase um homem de Neandertal, né, velho? É claro. Se fosse no Domênico, só falta vir de tacape, velho. Se fosse no reality, os senhores querem me jogar contra o Mota, mas não vão conseguir. Se fosse no reality show, tava no paredão. Ah, o primeiro voto do Dodô, não é nada pessoal, é uma questão de afinidade. Se você tá no paredão, primeiro voto, Ale. Mota. Ale, Marcão. Mota. RG. Mota. Domênico. Como assim, primeiro voto? Paredão. Paredão, você tem que escolher. O Bial tá ali. Não é nada pessoal. O Bial tá ali na televisão, ali, ó. Tem que escolher quem daqui e daqui. Ah, não pipoca, não, Dodô. Indica pro paredão. Vou tirar o Mota, não. Não vou tirar o Mota. Quem que você vai pôr no paredão? Não. Quem que tem de opção? Vamos lá. Todo mundo, pô. Todo mundo, né? Você não pode votar em você. Sombra. Vai. Sombra. Sombra, eu, Mota. Sombra eu não vou votar. O Vieira Avenida. Também não vou votar. Avenida Vieira. RG. Vieira não, Vieira não. Moraes. RG não passa aí. RG nunca. É, Marcão. Não, Marcão chegou agora, não pode sair. Ale. Também chegou recente, também é legal. Mano. Não, mano, é meu parceiro, irmão. Então eu vou. Tamo junto, Dodô. É, não, é não, é produção, não pode. Mas você tem que votar, então é você, Mota. Só tem que votar. Você. Não, ele falou que eu não. Não pode votar em você, Dodô. Ele já tem três votos. Desculpem. Quatro votos. Sombra. Hã? Sombra, quem que você vota? Olha, não, eu perco a piada. Eu não tenho nada contra, embora a gente tenha tido alguns desentendimentos, quando ele achou que o Prato não deveria ser mais titular do São Paulo. Ele falou isso? É, mas não é por causa disso. É mais por uma questão de falta de afinidade. Claro. Vocês são lixo. E também porque ele e também, assim, falta é que ele colocou o Ronaldão como o mais zagueiro. Nossa, que o Dario Pereira e o Oscar. Ai. Então, assim, mas não é por causa disso. Tá. É mais assim, cara, ele não lava a louça. Você entendeu? Ele não dá descarga. Agora o mano não vai votar em mim, mano. Fala, mano. Seu voto, mano. Olha, por falar em lavar, o Motinha tá parecendo aqueles panos de chão que vende no semáforo. Tem o alvejado todo branco e aquele tem azulzinho. Tem o azul. O Motinha tá parecendo aquele azulzinho, cara. É, azulzinho. Na camisa do Motinha. Isso. Ô, Motinha. Você não vai votar em mim. Tô reparando agora pelo site, aí tô assistindo vocês aí, velho. Tô vendo aí. Você vestiu um pano de chão, Mota? Que isso? Estiloso, velho. Mas, mano, quem você vota, hein? Quem que você vota, mano? Votar em eu vi essa camisa aqui na mesa daquele Família Mancini. E aí? Quem que você vota, hein? Pra não arrumar treta com a casa, Motinha. Pra não arrumar treta com a casa, né, velho? Mota. Bom, eu já também tá na fila do Matador, velho. Ô, mano, pô! Então, o Mota foi indicado pela casa pro paredão. Paredão. O ouvinte não vai votar em mim. O ouvinte agora é o líder. É o líder. E o Omar vai escolher uma pessoa para ir pro paredão com o Mota. E aí, nós vamos botar esse paredão no Face da Energia. É BBB essa porra agora? Posso meter um asterisco aí? Fala aí. Posso fazer um asterisco? Pode. Eu já fui demitido esse mês, então... Chega, né? Não, chega, né, Ale? O Ale tá acabou pedindo música no Fantástico. Segundo paredão não, né? Pelo amor de Deus, que é isso? Dá, né? Ai, segura. Mas não deu tempo de pegar seguro de desemprego, hein, Ale? Realmente. É. Graças a Deus, né? Ainda foi bem, bom, né? Não deu nem tempo de pegar o seguro, ainda bem. Mas ele fez esse esquema, você acha que não? O Ale, do jeito que ele deve ter falado, me registra daqui 6 meses. Cala essa boca, que coisa, hein? Aí ganha da empresa atual e ganha o seguro. Tô ligado, Ale. Mas, ô Omar, escolhe alguém aí pro paredão. Não vale o Mota, o Mota já tá. Então eu vou mandar o RG. RG! Estatuto do idoso aí. Paredão entre RG e Mota. RG e Mota no paredão. Não, mas é barbado. O RG já voltou do paredão. Já voltou. Né? Ah, Marcos! A melhor idade. Aí é barbado. A melhor idade. E a turma do... O Chico Xavier volta tudo com a RG. Todo com a RG, Tomou do Chico Xavier. Ah, e sem contar o seguinte, né, Marcão? Além, até porque se o RG... Se o RG não voltar do paredão, tá apanhando. Tá batendo. Ô, juiz. Tem outro grupo tá tomando votando palma aqui. Na RG. Qual? É o grupo... O zero só serve pra uma coisa. Que isso? Você tá... Que isso, é? Nada contra, hein? É, eu nada vi. Nada contra, eu vi. Mas... Você foi deixando... muito mal na sua... Ô Bar, não sei se enquete dá pra fazer no Face. Se não der fazer enquete no Face, faz no Twitter que dá. Tá bom? No final do programa a gente vai ver. Como é que vota? Que eu vou votar pro RG. Vai o RG sair? Não, vai o RG ficar. Ah, tá. Vai lá, mano. Troca a ideia com o Omar. Deixando o BBB do Estádio 97 de lado um pouquinho aí. Tá com saudade do Coringão, cara? 2 semanas sem Corinthians, hein? Pô, mano, 15 dias sem Corinthians, domingo sem futebol. Ontem fomos obrigados a assistir Flamengo e Botafogo. Aí é demais, né? Foi o jogo que passou pra São Paulo. Domingo sem Corinthians não é futebol, né? É complicado, mano. Rodada sem o Coringão é churrasco de vegano, velho. Não tem graça nenhuma. Mas querendo ou não, cara... É verdade, também acho. Mas o Coringão tá de volta, sabadão à tarde aí contra o Vitória. A expectativa é de vitória, hein? Pega o Vitória e a expectativa é de vitória. É, se jogar completo e voltar com aquele ritmo, eu acho que não tem outro resultado, não. Sai o Arana, né? Mas eu acho que ele joga ainda, né? Então, cara, o Jadson, apesar de já estar apto, ele tá treinando já com o elenco, pode ser que ele seja poupado pra essa partida, hein? Que o departamento médico do Corinthians vai fazer um trabalho de fortalecimento mais específico para que ele possa voltar já 100%. E diante do Vitória, creio eu, pelo menos aí, que o Corinthians não tenha tanta dificuldade para poder vencer esses 3 pontos aí. Eu acho que pode sim preservar o Jadson essa partida a mais aí para que o Corinthians possa já ter o jogador aí 100% contra a Chapecoense, que é o próximo jogo do Corinthians depois do Vitória. Não precisa, né, mano? Não tá precisando ainda arriscar, contundir igual foi com o Pablo. Voltou precocemente, se machucou e piorou a contusão. É impressionante, né? Como o ouvinte... E aí, isso é uma novidade, mas a novidade é o seu Maurício Pintor Borges de Oliveira fala besteira, né? Por quê? Porque todo mundo sabe que o Corinthians não venceu, dos 5 jogos que ele não venceu, 4 foram contra equipes da parte de baixo da tabela. Sim. Então talvez falte aí um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de estudo... Pro senhor Maurício Borges. Vamos lá. Nossa, deu então, deitada vamos agora. Vamos explicar aí pro senhor Alexandre Oliveira que talvez ele não esteja sempre ligado no campeonato. Você saiu do armário pra fazer o programa? Inclusive o seu Alexandre Oliveira, que estava offline durante algumas semanas aí, estava aí descansando com a família. Obrigado. Ele não deve ter visto os jogos do Corinthians. Vamos lá. Contra a Chapecoense, que foi um adversário que o Corinthians não venceu. O Corinthians, ele doou aqueles pontos justamente por tudo que envolveu a Chapecoense, aquela tragédia toda. O Corinthians, ele fez o dever dele de doar um ponto para a Chapecoense. Sim. Diante do Juventude, que foi um outro time que o Corinthians não venceu, o Corinthians, ele foi prejudicado pela arbitragem, seu Alexandre Oliveira. Houve um legítimo do jogo que não foi validado pelo árbitro. Certo. Contra o Atlético Paranaense, o Corinthians, ele vacilou. Concordo que o Corinthians tenha vacilado jogando em casa. O Corinthians, ele não fez por onde aí vencer. Ele cedeu um empate até, inclusive, num gol bem cagado, que a bola pega no Balbuena e entra. O cara não teve intenção nenhuma de fazer o gol. Mas vale, não? Ou não vale? Ué, fazer o quê? Não. Uma jogada que acontece, é um acidente. Vamos pedir os pontos. E contra o Avaí, o Corinthians também. Ele tava meio que poupando o time e acabou tropeçando ali e não venceu o próprio Avaí. Só que, seu Alexandre Oliveira, Não sei se o senhor está acompanhando, dá um F5 na tua tabela. O Corinthians ele tem 8 pontos de vantagem para o segundo colocado com um jogo a menos. O Corinthians ele pode se dar esse luxo de poder até inclusive empatar com o Vitória. Ah, tá com medinho, né? Não, safada. O Corinthians ele pode empatar com o Vitória, se ele bem entender, porque ele tem uma larga vantagem. Ele criou essa gordura pela competência própria. Inclusive, o Romero te mandou um chupo. Romito, por favor. Ah, é. Omar, um abraço para você. Pode mudar o voto? Pode mudar o voto? Não. Põe não. Um além no paredão. Que é isso? Não. Triplo. Não dá para votar atrás. Já errou ali. Que é isso? Não dá. A votação já está aberta. Isso. Já temos a primeira parcial. A primeira parcial você já que tá quer, surra, você que quer votar, vai lá no. Tá ganhando, né? Você vai lá no Twitter, @estádio97. @estádio97. Nós temos a primeira parcial aqui. Porque o BBB na televisão não dá parciais, nós damos as parciais aqui. É isso aí. Não acredito. Mota, 73% pra sair da casa. Nossa. Que é isso? Pessoal, tá vamos apertado. Tentar atingir 100%. Tá apertado. Achei mais que ia ser próximo. Agora não dá mais. Não, 100 não. Olha a influência que o Beijo já faz, né? Vou chegar próximo. Ah, é. Omar, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Ô Sobra. Ah. Deixa eu falar um negócio, o Dodô. O Dodô foi no banheiro. O Dodô foi fazer totô. Foi fazer um pipi. Não, eu ia falar pra ele o seguinte, que ele é como um formador de opiniões aí, com rádio, microfone na mão. Ah. Ele tem que parar com esse negócio de Mundial de 51, né? Não pode. Isso aí é brincadeira, né? Mas eu acho que não valeu, Omar. Pega mal, né? Não tem torcido de casa 97 essa semana? Com Ringão e Vitória? Não tem, essa semana não temos. Nossa, que falta de sorte. Mas beleza. Valeu falar com vocês aí. Valeu, cara. Pro Coringão, mano. Vai Corinthians, mano, é nóis. É isso aí, abraço. Valeu, cara, abraço. Valeu, gente. Estádio 97 trazendo agora o terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando Sem Parar sua vida no seu tempo. Faques da FIFA chegando na recepção. Olhei pro céu e dei um grito. O meu Palmeiras é campeão. Mas quando olhei o que tava escrito, baixou a pressão e passei mal. Ai, lá tava escrito que o Palmeiras é um time sem mundial. É genial, né? Alô, quem fala? Alô, Zumba, é Bruno? Ô, Bruno, Bruno do quê? Bruno Costa Gonçalves. Bruno Costa Gonçalves, qual a sua idade? Eu tenho 32, Sombra. 32 anos e você mora em que bairro? Eu moro na Penha. Mora na Penha. Sim. Seu signo? Escorpião. E escorpião, Ale? Ale? Ale, fala aí, Ale. O cara é signo de escorpião. Você quer que é um cara que não sai de casa sem ler o horóscopo? Esse é escorpião, pelo que eu sei, é matador. Matador. É. Esse aí é... Mata com o rabo. É não. Se for jogador, é aquele atacante... Alexandre Frota, aquele que tá acostumado a botar pra dentro. É. A melhor cama do Zodíaco. Velho. É? Escorpião. Sim. Bruno... Aí. Gonçalves Costa. Não, ao contrário, Costa Gonçalves. Costa Gonçalves. Tudo bem, a ordem dos fatores não altera o do produto. Signo de escorpião. Ah, então, se então é aí. Do signo de escorpião, nem encosta. Sensacional! E o cara ainda, o ouvinte anterior, ainda vota no RG. É um trouxa. Né? Mas ele quis. 10? Ah, vai, mas olha. 10? 10. Quanto que é? O que é seria? O gordinho do Ceará? Do Ceará. Qual que é? Quem que tá pegando? Não, pra mim merece a mesma nota do meu uísque, 12. Ah, 12? É. Bruno, que time você torce? Só bebendo, Paulinho. Coringão, Sombra. Corinthians. Ah, Coringão, é. Coringão. Nossa, os caras falam assim, mas não é vergonha, é pudor. Né? Fala aí, mano. É, manda, ó, antes de mais nada, antes da gente começar a trocar ideia de Corinthians, aí manda um chupa pra essa cambada adiante aí. Ah, para. Não, tranquilo, rapaz, a gente chegou aí, tranquilo. Chupa, nossa, já deu uma deitada no mano agora. Chupa, mano, chupa. Saiu do armário agora, mano. Levanta aí, mano. Não se iludam com esses mau caráteres. Pega a pazinha na dispensa. Ô, Bruno. Fala aí, mano. Corinthians aí reassumiu o primeiro lugar no torcedômetro, cara. Aquele ranking de torcedores. Eu acho que isso é mais importante pra mídia, né, mano? Acho que... Pra... Não, é não. Não é não, cara. Então vamos invertido agora, ouvinte. Duas, já. Não é não, cara. Isso daí mostra. Não, não, não. Alguém pega uma pá pra recolher meu irmão lá. Ô, chama o porteiro lá pra levantar o homem. Espera. É um equívoco, cara, não é importante só pra mídia, não. Isso daqui tem sido uma das fontes aí de receitas pra vários clubes. O Palmeiras, ele tava liderando o ranking com 122.788, quando ele passou pra o primeiro lugar aí com 123.106. Então, esse recurso aqui que os torcedores aí depositam na conta do clube é extremamente importante, inclusive para pagar contas e contratar jogadores. Tem clubes que fazem isso aqui, inclusive bancam algumas situações dentro do próprio clube. Eu não acho que isso daí é só importante para a mídia, não. Você não faz parte do fiel torcedor? Faço parte, sim. E quem não faz tem que fazer, cara. É que, na verdade, na minha opinião, é assim, mano, poderia ser melhor caso o Corinthians ele tomasse conta disso tudo, não essa Omni que... Tem quase 60% do valor total da arrecadação, mas estranho, né? Já é um valor legal pro Corinthians, mas seria melhor se o 100% entrasse pro Corinthians, né? Que não é o caso. Então, cara, existe essa administração dessa empresa e era uma questão até inclusive jurídica dentro do Corinthians, aí o pessoal tá tentando quebrar o contrato, então rever alguma cláusula aí para diminuir o percentual aí dessa taxa administrativa. Porque de fato era um valor aí absurdamente alto. Mas independentemente disso aí, uma boa parte dessa grana aí pinga nos cofres do Corinthians, né? Porque sim. Ô, mano, é melhor contar com alguma receita do que não contar com nada, verdade, né? Ô, mano, como é que ficou lá a história da auditoria lá sobre o valor do estádio? Saiu, não saiu? Chegaram alguma conclusão? Foi divulgado assim, o RG. O resultado da auditoria foi divulgado. Inclusive até o Oswaldo Pascoal trouxe os números aí falando a respeito da situação. O estádio, atualmente, ele estava orçado em 1.200.000. Quando ele foi entregue, era esse o valor aí que realmente custou, entre aspas. Sim. O Corinthians, ele contratou uma auditoria independente para poder fazer uma varredura nessas contas. E foi constatado, RG, que a Odebrecht não entregou ainda para o Corinthians aí 150 milhões em obra. Em obra, que deveria ter sido entregue dentro da arena e não foi entregue. Isso, e que o estádio estaria avaliado, né, em 950 milhões. Sim. 950 milhões. A tabela FIP do estádio é o valor de 950 milhões. Ou seja, 950 menos 150, que é o valor aí que o Odebrecht ainda não entregou, hoje estaria em torno de 800 milhões. Se a gente somar o constrangimento do Corinthians pelo fato de ter o seu nome ligado, não diretamente, que o Corinthians aí também é vítima nessa história, mas toda hora que falam de Lava Jato, começam a falar de arenas e usam a imagem do Corinthians ali como referência, até por ser o estádio hoje, o melhor estádio brasileiro e o melhor estádio sul-americano. A imprensa acaba colocando o Corinthians aí como ilustração de matéria. Isso gera né? Algo ruim pro clube. É um desgaste de imagem. Mas então, quem procurou, se o Corinthians entrar com uma ação, se o Corinthians entrar com uma ação, RG, hoje... contra a Odebrecht e contra essas pessoas aí que fizeram insinuações aí contra o Corinthians, maldosas, por sinal, o Corinthians, além de não pagar os 800 milhões, Odebrecht e essas outras empresas e pessoas que falaram mal do Corinthians, vai ser ressarcido. O Corinthians tem que receber no mínimo uns 500 milhões de indenização, fora a anistia da dívida. Ai, meu Deus do céu. Fora a anistia da dívida. Anistia? Você é uma lógico, para, o Corinthians mano. É tão vítima quanto as pessoas que foram. Olha, eu sou corintiano, eu posso falar. Eu sou timão. Você é corintiano, Ale? Lave a boca pra falar isso. Timão. Lave a boca. Eu sou timão. Agora tem uma coisa. Eu sou a favor e cedo ou tarde vai acontecer de todo mundo tirar suas conclusões, a justiça principalmente. E eu acho que a situação ali vai feder. Mas cedo ou mais tarde aquilo lá vai ter gente importante do clube que vai cair. O cara de areia mijada vai junto. Mas ó, o negócio é o seguinte: você pega ali, por exemplo, essa situação aí do Corinthians. Sim. Do meu Corinthians. Se houve uma auditoria, eu espero, ainda mais pelo tempo que ela foi executada durante tanto tempo, eu espero que tenha sido um trabalho minucioso. E, na boa, se você avaliou que o estádio teve no mínimo aí, sei lá, 300 milhões acima, ou muito próximo de 300 milhões acima do valor que custou de fato, esse dinheiro tá com alguém. Quem recebeu? Quem superfaturou? Boa! Aí que tá, existem situações, não basta você analisar só quanto custou e quanto vale. Tem que analisar pra onde foi o dinheiro, com quem tá, quem assinou por aquilo, quem deu aval para que aquilo fosse concretizado. Então, eu acho que as coisas no Brasil, infelizmente, existe uma morosidade, às vezes não é interessante para as pessoas levantarem aquele tapete para ver a sujeira toda que existe por baixo, ou então abrir a caixa de Pandora. Mas já que estão levantando, que se levante de fato, abra a porta totalmente. Não fique só abrindo uma frestinha e falar, opa, deixa eu ver o que tem aqui, não. Boa. Quem tá abrindo a porta, abre a porta totalmente. Vamos colocar os pingos nos is, porque o Corinthians ele não pode pagar, tá certo? Por uma obra que custou mais do que deveria ter custado. Se alguma pessoa recebeu dinheiro indevido dentro dessa obra, que se aponte essa pessoa e que essa pessoa responda na justiça. O Corinthians ele não pode subsidiar um negócio que era para custar 1.000 e custou 10.000, 100.000. Ô, mano, sei lá, 300.000. Mas você quer saber? Só. Vai acontecer nada. Vai então, ser nada, mano. Você não acha, mano. Tomara que não, viu, Sombra? Tomara que os culpados sejam punidos. Aí não importa quem seja, se é o Andrés, não importa. Não pode ficar sem punir. Tem que punir quem tiver envolvido nesse sistema. Se tiver alguma coisa, tem que punir. Senão vai ficar muito ruim, cara. Mas olha, não acontecer nada. Mas tem que ser punido. Se for o Andrés... Mas você acha que o Andrés pode estar envolvido com essa maracutaia aí? Você tá de brincadeira? Não, imagina. Tem que punir, não pode ficar assim, não pode ficar. Até porque o maior lesado está sendo também o Corinthians. Não, mas eu acho que a gente não pode ficar citando o nome de pessoas aqui sem a gente ter prova de alguma coisa. Não, mas ninguém tá citando nada, nós estamos supondo. Daí, isso daí, ninguém tá afirmando nada. Não, mas não tem que supor nada. Eu acho que a partir do momento que exista... A Lava Jato vai supor daqui a pouco. Então, mas é que tá, a partir do momento que existe algo concreto contra alguém, aí eu acho que é válido mencionar e falar, pô, aconteceu isso. Mas agora sugerir que alguém possa estar envolvido é ser leviano. Claro, acho que isso a gente não pode fazer. O que é estranho também, né, mano, é que assim, toda entrevista que o Andrés dá, ele tá muito tranquilo em contar isso, né? Ele deixa aberto as investigações, diz que se encontrar, ele vai mostrar, se abrir, ele vai... Então, ele tá muito tranquilo em contra isso. Agora, não sei se tem outras pessoas também Agora, nego dizendo tranquilo. É, tem isso também. Não tem nunca Dantes nesse país, etc. Não tem nada. Eu vou te dizer uma coisa. Tem ex-presidente que dá entrevista também com uma tranquilidade. Não tenho visto nenhum nervoso aí, viu? É verdade. Mesmo porque esse nego fica muito nervoso com essas situações, já não faz bobagem, né? Ô, Bruno. Fala aí, Sombra. Grande abraço pra você, valeu. Obrigado pela participação no Estádio 97, especificamente no momento sem valeu. Parar, tá vou bom? Vou responder só as duas enquetes que você fez aí. Eu eliminaria o moto, assim, sobre ninguém te perguntou nada, ninguém te perguntou. Ô, Bruno, desculpa, ninguém te perguntou, mas agora eu vou perguntar. Quem você eliminaria? Nossa senhora. Quem você eliminaria aqui no BBB Estádio? Broxa, hein? O RG é monstro sagrado, é o dinossauro do estádio. Dinossauro do estádio. Eu eliminaria o Mota e na posição que de importância é o goleiro. Porque eu sofri com o Júlio César em 2011 no Paulista, o time era muito bom. Quando ele saiu do time, entrou o Castro, o time foi campeão da Libertadores. Deus. Então, goleiro é uma peça fundamental para uma boa equipe. Até aproveitando, Ale, para você, qual a posição mais importante de um time de futebol? Mais importante? Você vai falar, não, mas todas são importantes. Não, quero saber para você a mais importante. Eu acho que é o goleiro. Goleiro, tá certo. O tá aí dado voto maravilhoso do Bruno, exceto só a observação que ele fez que o RG é dinossauro, né, do estádio. O RG é um pouco mais velho que os dinossauros. Não, ele é um fóssil. Vou mostrar a pontinha do juiz! Não! Valeu, Brunão! Um abraço, Bruno! Um abraço pra todos aí, um curioso. Valeu, obrigado. Esse foi o momento sem parar, gente. Olha que legal, quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display do Sem Parar, você vai lá, pega a embalagem do Sem Parar, você leva até o caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é mais fácil ainda, cara. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso demora pouquíssimos minutos. E tá feito, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Lembrando, olha, estamos aí com as imagens do estádio sendo transmitidas online no facebook.com/energia97fm e também no nosso site 97fm.com.br. O Ale tá jantando, é. Deixa ele jantar, é a marmitinha dele, gente. Tá um cheiro aqui, velho. Mano, tá não, mas aí é do Mota. Olha isso. Dá só comida. Você empurraria a janta do Mota, Leonardo? Isso! Ah, mas que é isso? Acho que não é num. Marcão, não fala assim. Eu não vou falar que, sabe? Mas eu não. Ah, muita gente fala, ah, você é gay. É só quando eu bebo, eu tô bebendo todo dia agora. Mas mesmo gay, eu tenho bom gosto. Então não dá pra você, Mota. Então, Mota. Ah, você gosta de molequinho. Estádio 97, agora com as cornetadas do estádio, no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Zereixa. Do estádio 97. Chegou um fax do Palmeiras e nele tinha um carimbo assinado pelo William Bonner. Falava do Mundialito. Dodô, você é um grande trouxa. Ah, que isso? Acreditar em Papai Noel. Que isso? Agora seja imparcial. Palmeiras não tem mundial. Chupa, Dodô. São Paulino, Ricardo, Zona Norte de São Paulo. Perdeu. Ai, sensacional. Olha, chamou de trouxa. Que deitada. Chamou graça. Em alusão ao Exaltação. A Exaltação, né, gratuitamente. Fez uma paródia em cima da luz do desejo. Gratuitamente, se trouxa. Uma das maiores deitadas que eu já ouvi. Não é? Xingando o seu amigo, seu parceiro aqui, né, ó? Não. É legal pra caramba isso. Deixa comigo. Mas com Marcos, Tá bom. Que deitada. Tá tranquilo aí. Vamos lá. Mais uma cornetada. O cara que foi o maior parceiro, seu amigo, no momento ruim. Agora você tá aí do lado do cara que tá me detonando. Você mora no meu coração. Eu vi agora como eu moro. Falando de outra coisa. Eu percebi. Fica tranquilo, seu Ale. Fica tranquilo. Outra coisa, nada a ver. Fica tranquilo, seu Ale. Fica tranquilo aí. Outra coisa. Vou falar outra coisa. Mais cornetadas, oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Ai, meu Deus do céu. Fala, Sombra. Fala, galera do Estádio 97. É o seguinte, um amigo meu que tá no exterior aí, mais precisamente nos Estados Unidos, falou que tem uma música que tocou em primeira mão na Energia 97, que tá bombando agora em versão em inglês. Lá e já é top das paradas musicais. Talk about Naba, talk, Mr. Dodô. Talk about Naba, talk, Mr. Dodô. Falou, rapaziada. Essa porra, essa música não vai mesmo. Essa música pegou de um jeito. É melhor, né? Qual é hit? Música, Marcão? Hit? Ó, ouve aí. Você ouviu muito lá no Beach Park, lá em Fortaleza? Eu tocava essa lá. Fala aí, Dodô. Olha o Belmar em cima do trio. Fala na Bafala e Dodô! Sensacional! Do ano. Mais uma cornetada! E aí, pessoal, beleza? Eu queria fazer duas perguntas aí. A primeira é a seguinte: o Corinthians disparou na frente porque os outros times largaram mão do campeonato? Ou os outros times largaram mão porque o Corinthians disparou? E a segunda é o seguinte: os jogadores fazem certinho o que o Carille pede, atendem muito bem o que lhe é pedido. O que acontece com os outros times? Os jogadores não fazem o que os técnicos pedem? Ou será que os técnicos pedem a coisa errada? Um abraço, rapaziada. Valeu. Rapaz, era pergunta pra caramba aí. Valeu, Jô Soares. Partindo do princípio que todos agora alegam, quando estão na Libertadores, que é só o que interessa, então é por isso que o Corinthians disparou. Eu acho que os caras largaram mão porque o nível técnico do Corinthians é muito superior. Eu acho que os negros largaram porque o Corinthians abriu uma vantagem. Lógico. Eu sou gremista, como segundo colocado, tem que ser sincero, é isso aí. O Corinthians abriu 8 pontos, mano. E aí ficou difícil e viu que os outros campeonatos é muito mais fácil ser campeão do que esse. Não, mas o Grêmio... Não, 8 não, já tem 11 de vantagem, pra falar a verdade. Porque o Corinthians ele vai pegar aí a partida que ficou atrasada do Corinthians é contra a Chapecoense. Ah, vai ganhar. É uma partida que o Corinthians vai vencer. Assim como vai vencer o Vitória agora no sábado também. Mas a Chape já ganhou, isso aí... olha, a Sombra tá secando. São dois Chape, jogos que acho que não ia nem existir que o Corinthians já ganhou. Mas você não tá levando em consideração nesse jogo contra o Palmeiras que a Chapecoense acabou de voltar da suruga. Não sei se você já teve a oportunidade de participar da suruga. Volta cansado, volta desgastado, né? Volta cansado, é verdade. Derruba, né, Ale? Derruba. O Marcão é especialista. O Marcão conhece. É engraçado, os caras da Chape tudo feliz. O Marcão vai toda semana. Toda semana. Essa Copa aí, o Marcão tá toda hora. Show de bola. Hoje em dia com os aditivos. Pode sentar, né, Marcão? Hoje em dia com os aditivos aí nós manda pra dentro, aí, malandro. Parece aqueles coelhinhos lá da propaganda da pilha lá que não para. Olha, eu vou te falar uma coisa. Mano Bibi e Marcão Swingueira. Que dupla é essa da família Borges, hein? É. Ainda vamos fazer a despedida a despedida do solteiro do Mano, ainda a gente vai fazendo um clube desse aí. Nossa. Cadê ele? Você vai poder ir, ô Ale? E aí, galera? Tamo aí. Aê. Prestigiar o Mano, que eu sou fã, né? E amigo, né? É. Vamos lá, mais uma cornetada no oferecimento de HDI Seguros. Aí é bom, hein? HDI Vamos Seguros lá. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem um joguinho lá na impressora. A juizada sempre ajudou. Fora da área, ele marca dentro. Chutou pra fora, ele marca gol. E no final do jogo, deu certo e ele comemorou. Eu perguntava se o Mano é gay. E o Vieira, esse aí eu sei. O Benjamin sentou mais de uma vez. Marcelinho Santista do Capão Redondo. Pá! Aê, Marcelinho! Esse pá no final foi um tiro. Ah, não, mano! Um tiro. Ah, de catar eu trouxe. Marcelinho, ele pegou nele ainda. Pá! Marcelinho, pá! Vamos lá! Pá! Mais um pá no estádio! Pro Rio de Janeiro, mano, continua indo. No Rio de Janeiro, mano, vai vivendo. Olha! No Difícil. Rio de Janeiro, malho, glúteo, braço. Alô, alô, meu Romero, com você é o caso. Ai. Alô, torcida caso? Do puleiro, aquele abraço. Que isso? Torcida do puleiro. Beijinha continua balançando a pança. A cara do mano. Tocando a campainha do AP do mano, parça. E continua dando furico pro guerreiro. Alô, alô, na festinha. É mano e Romero. Alô, alô, na festinha. Beijo, guerreiro. Alô, alô, na festinha. Descadalo, palhaço. Alô, alô, Taizinha. Aquele abraço. Sensacional. Você vê, né? Sacomã. Aê, Renato, foi o Sacomã. Foi um, olha só, foi um ouvinte. Foi um ouvinte que cantou certinho, não desafinou. Você viu só? Foi bem. Que letra, né? Inclusive, eu vou avisar que ele deve estar com muito tempo ansioso, porque ele demorou bastante pra tanto elaborar a letra quanto interpretar, já que ele tá com esse tempo ansioso. Ô, bacana, vai procurar um dedão sem osso pra você dar uma Olha, candidato forte. O que será que vai ser mais difícil? Esse ouvinte perder a paródia ou o Mota ganhar da RG Enquete? Ah, não. Vai ser de uma Mota ganhar, hein? Tá pau a pau, tá? Olha, o Domênico vai falar agora do Extra. E na sequência eu vou trazer mais uma parcial do BBB, estádio BBB. Olha aí. Uma vergonha isso. Bobo, fecha o som da casa. Fecha o som da casa. Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa, hein? Pô, te peguei de boca cheia aí. Vai mal. Não, mas a bolacha aqui tá boa. Quer uma bolacha aí? Safada. Quer a bolacha aí? Você comeu, você janta. Jantou. Olha só. Ah, mas falando em comer, meus amigos, olha só, o Festival do Chocolate do Extra tá imperdível, hein? É pra encher o carrinho com tantas variedades e ofertas irresistíveis. Festival do Chocolate do Extra, hein? O jeito mais gostoso de fazer economia. Aproveite. Bislacta, 126 gramas, leve 3 por R$ 2,98 cada. Chocolate Kit Kat Nestlé, esse é bom, hein? Leve 3 por R$ 1,74 cada. Diamante Negro, 90 gramas, leve 3 por R$ 3,68 cada. Chocolate Snickers, leve 3 por R$ 2,58 cada. É, meu amigo, você merece Extra Economia. Você merece o Festival do Chocolate do Extra. Então vem pro Extra Extra. Boa, é isso aí, boa, o pessoal continua votando no BBB Estádio 97. Como é que tá parcial? Estamos lá no Twitter, né? Do estádio, no @estádio97, @estádio97. Okay. Nós temos ali a votação, quem você vota pra sair do BBB Estádio 97. Você vai escolher lá, porque, assim, pela casa, o Mota foi escolhido pela casa. Pela casa. Ou melhor, pelo estúdio. O estúdio votou pela saída pra Mota no paredão. E o ouvinte que era o líder. E o ouvinte que naquele momento era o líder do ele escolheu quem? Do programa e escolheu o RG número 2. Depois tentou mudar o voto, mas não era mais permitido a mudança do voto. Ele queria mudar. Tinha feito a mala. Não, regulamento não deixa. E diferente da Rede Globo, que faz tudo errado, a gente traz a parcial da história. Boa. A gente já vai trazendo parcial pro ouvinte ficar aí, pá. A Rede Globo é mestre em fazer errado, então vamos lá. Atenção, vamos lá. Ah, tá diminuindo a diferença, mas não é uma larga distância. Muito grande. Mas peraí, olha aí. Quanto que tava antes? 73. Tava 73% certo. Pro Mota sair. Vai ir pro caiu saco. Pra 65%. Vai virar. Mas ainda continua com a aprovação vamos, do Temer. Ah, mas Mota, aprovação... vamos votar. Olha aí. Então, se o você clube do é do... RG... Desculpa, o fã-clube do RG já foi dormir essa hora também. É isso que tem. Que isso, hein, RG? Olha o teu amigão aí, ó. É. Ô, boia fria do Nordeste. Boia fria. Puta, que parecia mesmo, velho. Ô, Tim Mota, vamos votar, gente. Você sabe que eu desci naquele do Insano lá, naquele o maior escorregador, né, que sai. Tô tirando a sunga da minha bunda até agora. Ó, eu fui nesse escorregador aí 3 vezes, é bom também. Aí você aproveitou e já não foi nem com sunga, né, mano? Não, eu fui de bermuda, velho. O cara vai de sunga e entra no rego mesmo. Ó, então atenção. Time Mota, entra lá, @estádio97 no Twitter e vote. Time RG, Old Team RG. Aí você entra no @estádio97 e vota. Você é a favor de quem sair do estúdio? É o Mota? É o RG? RG. É o BBB Estádio 97, tá bom? Essa aí me lembra aquela briga do Drago com o Apolo. Porra. Ah, é verdade. O RG é o Drago, Rock, né? É o Drago. Ou a Draga Rock também. Espera só um pouquinho. Mas o Drago perdeu. Não, o Drago matou o Apolo. Ele matou o Apolo. Matou o Apolo. É, na última luta, ele Apolo morreu? Apolo morreu. Morrer, matou nascer, Apolo. Morrer, nossa, isso é normal. Basta tá vivo, faz né? Parte, é. Ô, Domênico, tá bom, quando apresenta o Apolo, o cara entra com aquela música. É do Curtis Brown, cara. Sensacional. Não, sensacional. É James Brown. James Brown. Sensacional esse som aí. Mais aquele som, cara. Mas tem uma música do Curtis Brown que também é dessa é o América. Também é tema desse filme. Mas esse Living in America do James Brown é sensacional. Acho que foi um dos últimos hits dele. É isso aí. Esse é o Estádio 97. Vamos aqui. Vamos falar aqui do Buscapé. Buscapé, aproveite, Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Dá um Buscapé. Perfeito. Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico, por apenas R$8. Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos pro 20-3284-7097. Daqui a pouco tem o resumo das manchetes aí. Mais informações pra você, tá bom? Toca, Asdrubal! Eu acho que o Vieira não curte mulher. Eu acho que o Vieira não curte mulher. O Sombra já se entregou. E até na madeira ele já sentou. E o Alê é o mais viado. O que ele curte mesmo é xixi cruzado. Eu acho que o Vieira não curte mulher. Com certeza. Olha, mas eu vou dizer, essa daí realmente é a melhor. Todas são melhores, que tem uns que cantam mal, sabe, desafinado. Esse aí é afinadinho, tudo certinho. Mas não tô te entendendo, hein, Dodô? Não tá agora. Esse do xixi que não tá agora. Agora você não tá, né? Já saiu de moda já. É, sim. É isso. Living on America. James Brown. Sensacionais sonhos. Mas não tá dando muito. Não, mas assim. Valeu. Valeu, Vieira. Bota a pé depois da sopa. Alô! Alô! E fala! Opa, Fred! Tá segurado. Ô, Fred, tudo bem? Tudo jóia, Domênico. Fred do quê? Ixi, vamos lá. Carlos Fred Furtado Siqueira. Furtado. Furtado Siqueira. Furtado Fred, é isso? Carlos Fred Furtado Siqueira. Furtado. Porque nome composto de bonito, roubado. Hein, Carlos Fred. De roubo Fred. Mesmo. Carlos Fred, pois teu pai estava inspirado, hein, todo velho. Mundo que nasce no Brasil devia ser Furtado. Furtado, da família Furtado. Mais ainda, mas todo mundo já é. Toda hora, né? Mas? Mesmo toda que não hora, queira. Bom, vai lá. Fred, quantos anos você tem, Fred? Eu tenho 4.2. 4.2 RG hoje? Hoje eu não sei, mas... Hoje não? Tava lá em Santa Isabel semana passada, velho. O que aconteceu? E lá na chegada por Arujá tem uma ladeira, né? Um ladeirão lá. Sim. Rapaz, se o cara não pisa no Fred no caminhão lá, velho... Sensacional! Sensacional! 9.7. Não é possível. Como assim? Não é possível o quê? Não é possível que o juiz deu 9.7 nessa... Mas por quê? Quanto valeria? O que é a barriguinha de azeitona? Quanto valeria aí, ô Ale? Ele tá apelando já, hein? Valeria 10, pô. Você ficou preocupado, entendi. Aí sim. Ô, velho, e o bairro qual é? Cara, eu moro em Bugaçu. Em Bugaçu. Bugaçu. Signo. Signo. Signo. Câncer. Câncer. Câncer. Boa. Tem cara que dá RG, você que é um cara que costuma olhar signos, não é? De vez em quando. De vez em quando? Mas você tem conhecimento sobre isso mesmo? Ou é... Sim, por exemplo, o signo dele precisa tomar cuidado já com a idade dele. Porque se corre muito, se faz muito exercício, ele câncer muito, entendeu? Ah, mas esse... Aí, não, peraí, peraí. Aí agora... Aí eu acho que agora... Peraí. Aí a gente não merece. Olha, o cara tá saltando a hora de minuto em minuto, vamos, né, vamos votar no RG, tá longe, bom? Sensacional. Longe de induzir o voto. Dá pra gente fazer o programa sem ter essas brincadeiras e trocadilhos da RG. Você vem votando aí zero pra ele, Tom. Não? Não dá pra continuar se não tiver esses trocadilhos. Sensacional. Hobbit. O Hobbit maldito do caramba. Você vem votando aí zero pra ele. Vai, o filho da Dilma. Mamãe Dilma. Mamãe não. Mamãe Dilma. Você tá louco. Ô, velho Eutine. Tricolor, tricolor do Rio. Tricolor! Ah, meu tricolor. Motinha, Magão. Ô, tricolor. Opa. O que você achou? O Dorival colocou o Sidão aí como titular, viu? Já até confirmou. Se é o Cuca, hein? O Renan não quer renovar. Porque os caras iam xingar, toda. Velho. Tem que testar outro, né? Tem que testar. Você não confia mais no Renan? Não, cara, eu gosto muito do Renan, mas é aquela coisa, né? Não quer renovar o contrato. A gente vai trazer outro, vamos apostar no Sidão, né? Não dá pra fazer aquele... Mas aquele... ele não quer renovar ou ele não quer o que os caras estão oferecendo pra ele? Não, na realidade, ô Domênico, o que que acontece? O Renan, ele queria uma renovação de contrato com aquele aumento progressivo. Então, a cada ano, ele receberia um X de aumento lá, mas o São Paulo não propôs isso aí pra ele. Mas valeria, não valeria? Ah, na realidade, cara, não sei quanto ele tá pedindo nesse aumento progressivo aí, mas não sei. O São Paulo falou que dos moldes do Campeonato Brasileiro aqui, em termos de contrato que os goleiros da Série A têm, falou que não ofereceram porcaria pro Renan, não. Ah, mas ele não quis aceitar. O São Paulo se dá bem mesmo, mas se dá bem. Só se fizer aquele não tem goleiro, só vale dois toques e gol de cabeça dentro da área. Caramba! Aí eu acho que dá a melhor. Igual o cachote. Igualzinho o cachote. É, eu acho que aí vale. Aí vai. É. Aí com o gol cachote o São Paulo tá muito melhor no campeonato. Gol cachote. Mas no lugar do Renan, Marcão, Mota, não é mais negócio pegar aquele cara do Havaí, sei lá, trazer um goleiro do Curitiba. Hein? O goleiro do Curitiba, o Wilson. Da Bahia, o Gatito tá no Botafogo. Mas é bom goleiro. Meu Gatito. Pô, prefiro pagar uma grana pra esses caras do que pro Renan. Eu traria o Armani do Atlético Nacional. Armani é pra vestir, né? É outra coisa. Nossa. É, mas aí tá a primeira classe, né, velho? Eu apostaria no Danilo Fernandes, que tá no Inter, que eu acho um baita de um goleiro. Melhor que o Renan. Vai pagar a mesma coisa. Também que é o melhor jogador dos caras, viu, Marcão? Eles não sobem também. Ah, não sobe? É, não é. Para, mano. Dá aquela secada, né? O Inter já subiu. O time que grande que cai, sobe. Eu continuo fazendo. O time grande não cai, tá, Domênico? Só os gigantes. É verdade, só gigante. Chupa aí, ó. Peraí, então você tá depreciando o teu time que já caiu no Paulista, velho. Aonde? Manda lá, saca a roupa Federação Paulista de Futebol. Ô, Bibi. Agora é Xim, agora é Xim. Ô, Bibi, se fecha aí, ô, Bibi. Ô, Fred, eu tô fazendo uma enquete aqui. Qual é a posição mais importante num time de futebol, né? E o camisa 10 vem vencendo, né? As opções são camisa 10, goleiro, centroavante ou outras posições, né? E o camisa outras 10... Outras posições entra o Kama Sutra. Por exemplo. Que é outras posições. Outras posições. Adoro. Aí, olha, o camisa 10, e já são mais de 1000 votos, hein? O que dá uma base interessante aí. O camisa 10 está com 45% considerado a posição mais importante do futebol. Em segundo lugar, o goleiro, com 38%. Centroavante, 11%. E outras com 6%. Eu gosto do camisa 10, do meia, que é aquele meia ejaculação precoce. Como é que é meia ejaculação precoce? Aquele que não aguenta nem a primeira entrada. Ah, sensacional. Ô, Fred. Oi. Ainda com relação aí à saída do Renan da titularidade do gol do São Paulo, o Dorival Júnior tá seguindo uma linha de raciocínio, né, cara? Porque todo mundo que tá vindo numa maré ruim aí, no caso do lateral direito Bruno, aí Bufarini, agora mais recente Júnior Tavares, ele tem tirado do time. O que você acha? Então, não sei, cara. Eu acho que o futebol... Cara, eu joguei no Pequeninos do Jockey. Não sei se vocês lembram. Seu Guimarães. Boa. Como assim? Né? Mas, então, putz, eu tinha 13 anos, na época. A gente chegava até aqueles campeonatos paulistas que passava lá na Rua Javari, passava na TV depois do Zé Galo. Seu Guimarães que mandava lá. Revelou muita gente, o Pequeninos do Jockey, né, mano? É, então, o Bauer Luiz, chegou a ser meu técnico. Revelou o cavalo Alazão também. O Júlio Batista não era de lá também? Era, Júlio Batista, pode crer. Quem jogava lá era o Pavão. Pavão. O Janelli, né? Esses caras. Revelou o André Luiz. Cavalo. Azalão! Azalão! Cavalo Azalão! É que eu tô abalado. Azalão! Ah, meu Deus do céu! Vamos, Azalão! Alazão, Mota. Pede um McFeno pro Mota aí. Traz um McFeno. Traz pra. Olha! Olha! Que jubilo! O Mota tem que comer num coxo. Vou te falar onde vou comer um coxo. Olha, olha! Olha, eu vou falar. Qual é o nome do cavalo, Mota? Azalão, pô. Azalão. Azalão. Que não tem nada a ver com o Zelão lá, o não, zagueiro, hein? É, mas Zelão. É o Azalão da comida. Ô, Vieira, pede a sobremesa pro Mota, é uns torrão de açúcar também. Já. Nossa, que isso! Ah, ô, juiz! O RG é vendido, Mota, ele que falou. Ô, RG, segura aí na corda, leva ele pra baia lá. Nossa, mas os caras tão deitando, hein? Mas então, tem chance de ficar na fazenda, Mota, assim. Eu só tô aqui pra analisar. Traíra você, Domênico. Olha, se Mota quebrar a perna, sacrifica. Isso não se faz, pô. Vocês estão loucos. Sacrificar. Você gostaria que pare. Ô, Ale, você gostaria de sacrificar o Mota? Eu gostaria. Hã? Seria um momento importante. Ah, mas não é coisa de carinho mesmo. A gente É pra caramba. Mas como é que você sacrificaria, que então? Chega em casa e fala um carinho pra sua mulher. Hoje eu vou te sacrificar. Não. Olha que legal. Tá aí, pode... encrenca. Se você perde uma patinha, dá pra fazer o canguru perleta. Putz, olha só, hein. Mota entrou no Butantã, a cobra falou: eu não vou fornecer. Aí já é bullying com Mota, hein? Ah, tá difícil, hein? Mas ô Fred, você tava falando algo aí. Que pena. Ele torcia? São Paulo. Era tricolor, era tricolor. Perdemos muita coisa, vambora. Nós perdemos a ligação mais importante. A mais importante do dia. Já foi. Tomara que o próximo ouvinte. Estádio 97 da Energia 97. No oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! Teve uns mimimi aí de alguns jogadores, falando que isso foi beneficiado, que o time descansou. Seja dor de cotovelo, né? Chora, o Corinthians vai levar mesmo o campeonato. Olha só, Paulo Roberto, né, jogador emprestado pelo Audax, jogador que chegou com uma desconfiança. As partes se acertaram aí, o jogador vai ser contratado em definitivo até final de 2019. Daqui ele tem o cabelão do Bob Marley. É ruim, mano. What the fuck now, Palmeiras? Palmeiras que hoje treinou com o Guerra e o Moisés juntos. Será que rola? O último encontro dos dois foi quando libertaram os hebreus, né? Nossa! Tricolor que deve ter goleiro novo no final de semana contra o Avaí. Que pena! Sidão! Tá na ressacada, jogo difícil. Jusilei também é titular pra essa partida. Ó, já testou o Denis, já testou o Renan Ribeiro. Vai retestar o Sidão. Por que não retesta também o Ceni? Let's go! Zagueirão Kleber foi, viu? Mas calma, tá indo hoje à noite, chegando em Curitiba, vai fazer exames. Espera, né? Zagueiro Kleber vai ser emprestado pelo Coxa aí. Vamos ver, né, o que acontece. Se ele passa nos exames médicos, ver se não tem frieira, ver se pode entrar na piscina, sabe? Não, se passar no psicotécnico já tá bom, né, RG? Olha. O RG se livrando de um aí, hein? Trolha, hein, RG? É, mas como diz o seu Bento, puta, deixa eu chegar vai lá com e. Deus, né? Deixa eu chegar lá e fazer. Deixa eu vestir a camisa do outro. Vestir, né? A camisa, jogar, pra você não ter demissão, né, cara? O médico do Curitiba, possivelmente ciente das declarações do médico do Santos há meses atrás, ele ia chegar e ficar observando o seu jogador. Pisa estranho. Não foi o Patrício, nosso amigo, que foi tentar vender um jogador, levar um jogador pra Paris e levou o jogador até uma perna mais curta? Uma perna mais curta. É sério, cara. Ele tentou empurrar no Paris Saint-Germain um jogador. Aí botou um calço assim pra ele ficar. Meu, aumentou o calcanhar. Tipolini, aquele chuteira Tipolini. Aumentou o calcanhar do cara, velho. Sai que eu chuto. Ele começou, meu, o cara, ele manca, ele corre mancando. Tá raso, tá fundo. É, o que tem que rezar é como o Curitiba que pediu, né, fez um esforço aí pra levar. Então tomara que o Kleber tenha toda a sorte do mundo aí e se dê bem lá, né? É verdade. O Zeca não joga ainda, velho? O Zeca, ele viajou pra aquele famoso passaporte. Mas ele jogou, não jogou a última partida, o Zeca? Ou não? Não, não. Contra o Flu não jogou o Zeca? Não, o Zeca. E jogou. Zeca. Ah, não, ele já tinha voltado, né? Ou nem tinha ido, era um negócio assim. É, não lembro bem. Você deu Zeca. Uma informação agora. Não. Vê com uma precisão agora. É Alzheimer. É que você conseguiu me confundir, porque o Levir ele ia poupar alguns jogadores contra o Fluminense, e eu não sei, e o Zeca tava nesse pacote aí de viajar. Jogou. Pra ver passaporte. Jogou contra jogou. O Flu. Então não vai ser poupado agora. Qual a próxima partida do Peixe? Santos e... Em Curitiba. Santos que é peixe, mas não é baleia. É baleia. É. O símbolo do Santos é baleia. Então não pode ser peixe. Santos joga duas fora agora, né, RG? Santos é baleia. Olha, o Santos pega Curitiba e Cruzeiro fora agora. Sim. Ô, Sombra, ouvinte aqui, vou até dar o crédito aqui, porque, mano, essa foi excelente, sensacional. Ricardo Lourenço. Entrou no ar. Ele falou que a enquete tá errada, porque o Mota não pode participar do Big Brother, tem que ser a Fazenda. Não. É, mas foi ele que... tá certo, vamos nós que colocamos. A cara do Mota. Motinha é show, velho. Ah, é. Não, o Motinha é o Marcos. Vai ter que ser cancelado, pode pôr o plantão aí, viu? Que foi? Por quê? Tem que ser cancelado. Pode pôr o plantão aí. Por quê, Motinha? Pera aí que eu vou pegar aqui. Que tem que ser cancelado? A enquete. É mesmo? BBB. Ih, Marquinhos, comeram bola aí, velho. Vai ter que ser cancelado. Ai. Vai ter que ser cancelado. Vieira. Sem tapete, hein? Você é prova, Vieira. O que aconteceu? Aí. Que aconteceu? Eu só vi, né? É, o que foi? Mostrou aí. O que aconteceu? O que tá escrito aí, Vieira, na enquete? Leia. O gênio que fez a enquete fez a seguinte pergunta. É. Quem vota você para sair do BBB Estádio 97? Mas foi o Mota que escreveu. Foi o Vilela. Quem vota você? Tem que cancelar isso, mas tá errado. Mas espera. Tá errado, confunde o ouvinte. O cara não sabe se é nele. Quem você vota? O Vilela e o Mota ficam na mesma baia? Vilela votou, hein? Tem que ser cancelado isso aí, velho. Deixa eu ver aqui se tem uma nova parcial. Dá pra perceber que o Vilela tá torcendo pro Mota. É. Olha aí, falou. Atenção, hein? Nova parcial no arroba estádio 97. Eu contesto isso aí, velho. E os percentuais não mudam. É, eu contesto isso. É, 65% quer eliminar o Mota com requintes e crueldade. 65%. 65%, seu Mota. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento do banco 24 horas, 35 anos, pertinho de você. Daqui a pouco também tem mais cornetadas, tá bom? Agora eu vou dar um recado importante para você que gosta de fazer uma viagem, gosta de viajar para as Copas, né? Gosta de assistir uma Copa do Mundo no país sede. Você que tem uma turma de amigos que às vezes fica viajando pelo mundo para ver futebol. Sabia que a Estela Barros, que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, já tem pacotes maravilhosos para você assistir a Copa do Mundo na Rússia? É verdade, cara. A Estela Barros é a empresa que detém os pacotes, os hospitalities, os ingressos. Os caras são os bambambãs da Copa do Mundo no Brasil. Cara, se quer viajar, é Estela Barros, não tem conversa. E eles têm vários tipos de roteiros, opções de pacotes. Tem pacote para quem quer só assistir um jogo, para quem quer assistir só a quarta de final, para quem quer só a primeira fase, para quem quer ver a Copa inteira. Então você que está acostumado a viajar, ou então você que fala, seu sonho é viajar para uma Copa do Mundo, então anota aí o telefone para você ligar agora lá na Estela Barros e solicitar informações para ver aí como que você vai fazer para viajar para a próxima Copa já o ano que vem na Rússia e assistir o Brasil. Anota aí, ó. 2166-2250. 2166-2250. E você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. 10 vezes no boleto, tá vendo? Telefone é simples: 2166-2250. O site é estelabarros.com.br. Aliás, um site fantástico: estelabarros.com.br. Estela com S mudo e dois L's. E legal que você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros, tá bom? No boleto. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Boa, Estela Barros, boa! Estádio 97 da Energia, 97 FM. Deixa eu ver se tem mais cornetadas. Ah, mas tem, tem cornetada. Ah, boa, tem, né? Quem foi, Motinha? Não, depois eu falo, vai. Depois você fala. Fica fazendo micagens aí, depois não, eu falo. Não, pode pôr. Mas é muito falo. Importante. É, não, tá, essa história de São Paulo, você viu a história de São Paulo? Que tá rolando contra o ex-gerente, foi mandado embora por justa causa. Ah, o ex-gerente de marketing, feio Alan Zimmermann. Então, feia coisa, hein, mano? Foi demitido por justa causa porque estaria fraudando São Paulo aí nos shows do U2, né? É. E o advogado do São Paulo falou o seguinte agora, que esse rapaz devia estar preso, porque existem provas, né? Caramba. Como foi feito, para quem foi feito, para quem ele vendeu, né? Que diz que ele venderia os ingressos para laranjas que seriam vendidos para outras pessoas, né? Que estavam desviando ingresso. E... ele era gerente de marketing do São Paulo? Sim. É. Alan, e não chegou sim. Agora não, hein? Tá tempo tá lá, tempo hein? Lá. E quase todo mundo foi mandado embora lá do marketing. Então tá um BO gigante aí, né? Ele foi demitido por justa causa. Assinou. Oi, mano. Porque dentro do que eu obtive aí de informações, eu acho que vocês estão mais próximos, aí vocês podem apurar e até falar se é verdade ou não. É, empresas e pessoas que possuem camarotes no Morumbi, eles têm aí por direito, num show, usufruir tanto camarote quanto direito à pista também. Isso. Esse cara, ele teria alegado que ele só teria direito à pista e que por uma determinação da empresa que estava organizando o show... os camarotes seriam utilizados, seria uma área reservada. E ele usava esses camarotes aí pra poder vender e ganhar um dinheiro em cima. Não sei se de fato isso procede ou não. Exatamente, mano. E não só isso. É isso mesmo? É, o preço do valor que o São Paulo aluga o Morumbi é em torno de 1.200.000, 1.500.000. E os serão quatro shows, né, do U2. Os dois primeiros foram alugados por 700.000 e os dois últimos por 500.000. E dizem que ele teria falado pro São Paulo e teria convencido o São Paulo que o São Paulo ganharia mais dinheiro de outra forma em acordo com essa empresa, entendeu? Então é uma novela gigante e é de todos os lados. O advogado dele falou que ele vai provar a inocência dele, né? Sim. E que não existe nada disso. Aí agora, no final da tarde, o advogado do São Paulo falou, não, existe claramente... é um caso de polícia, ele devia estar preso. Ixi. E nós vamos provar que o que ele fez e como ele fez e com quem ele fez. Então, quem e as pessoas para quem compraram o ingresso dele são laranjas, né? Então, esses caras vão ter prejuízo. É triste. Mais uma coisa que mostra como São Paulo é hoje. Né? Não tá lá desde de agora, já tá um tempo lá, não faz uma semana que tá lá. Há muito tempo. E lembro bem na época que esse cidadão foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube, quando em alguns blogs eu li a seguinte informação de que esse cara, ele era uma pessoa que tinha algumas pendências em relação a eventos da Copa do Mundo. Sim. Ou seja... há 21 processos contra eles. Meu Deus. Contra ele, né? Eles então, e a empresa dele, né, também. Então, o seguinte... como que o São Paulo pode contratar uma pessoa dessas? Verdade. Como pode contratar uma pessoa dessas? E a indicação foi de quem? Aí foi na gestão lá do marketing do Vinícius Pinotti, né? Ele, então, assim, é lamentável, e isso só mostra que quando eu falo aqui que o São Paulo é uma especulação à deriva e em decadência, você não pode falar assim do São Paulo. Eu não falo assim do São Paulo porque eu quero. Eu falo é pro bem do São Paulo. É pro bem, porque eu não tô aqui pra passar pano pra ninguém. Eu não tô aqui pra ficar fazendo elogios só pra proteger o São Paulo em termos de, pô, não, você não pode falar mal do São Paulo, só nós torcedores é que podemos falar entre nós. Não pode dar pano pros adversários falarem da gente. Quem dá pano pra manga, né? É o São Paulo Futebol Clube que dá pano pra manga. Né? Não sou eu, não. Eu só estou constatando. São Paulo é uma instituição decadente. E ela é decadente porque as pessoas de dentro de São Paulo, boa parte delas, não todos, boa parte delas, estão fazendo esse desfavor para o São Paulo Futebol Clube. Estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. Estão acabando com a história do São Paulo Futebol Clube. Estão colocando o São Paulo no patamar de clube coadjuvante. São Paulo não briga mais por títulos. São Paulo é um clube que hoje... tem se evidenciado na briga para não descer de divisão. É ridículo e é triste a situação do São Paulo Futebol Clube. É bizarra, Leco, é bizarra. E vocês que dão suporte pro Leco, vocês tinham que abrir o olho, vocês estão loucos. Vocês estão loucos. É brincadeira. Se prova a culpa de um sujeito desse, imagino que já não, não passou detalhe, por essa torneira. Né? Isso aí, RG, porque na época perguntaram pro Pinotti, né, por que que esse rapaz, esse senhor, eu não sei quantos anos ele tem, estaria no São Paulo, né, sendo que ele tinha acabado de sair desse escândalo da Copa. Né? Acabado não, ele está sendo processado, ele está sendo... Ainda está respondendo. Está respondendo 21 inquéritos contra ele. Porra, então, caramba. Por que que estavam dando chance para ele? E o Pirotti, na época, até na entrevista, falou o seguinte: todo mundo merece uma segunda chance. Ele tem bons contatos, ele é um bom profissional, ele está pagando as contas dele, está tentando resolver, então ele merece uma segunda chance. É isso. Está aí a segunda chance dele, né? Está aí, né? Essa torneira, né? Ele teve a segunda chance. Teve. E aproveitou. Olha. Aproveitando aí, pelo que consta, a coisa é feia. E segundo, demitido com justa causa e assinou, né? Sim. A justa causa. Assinou. E outra, ô Sombra, o futebol, ele já é um meio tão contaminado por coisas obscuras que, cara, na boa, será que não existia uma pessoa tão competente quanto... Eu não tô questionando aqui a competência desse cara. Nem sei quem é. Mas será que não existia, talvez, no mercado alguma pessoa tão competente quanto, ou melhor, que tivesse uma ficha limpa? Exatamente. Porque o futebol hoje, Domênico Gatto, é um meio tão sujo e tão contaminado, inclusive por ser um meio obscuro. Muitas vezes aí, hoje em dia, pelo menos as leis estão tentando reverter essa situação de apontar os verdadeiros culpados, mas durante muito tempo colocavam dinheiro no futebol, ninguém sabia a origem, ninguém sabia para quem ia, os clubes estão quebrados. Mano? Então, quanto mais pessoas você tiver que tenham já qualquer margem para que você possa ter uma dúvida sobre ela, não é melhor estar longe do futebol. É melhor não estar nem próximo dos clubes. Mano. Entendeu? Então, é uma situação que hoje... Pra é por que isso arriscar, que questiono, né, mano? E muitas vezes as pessoas falam, ah, mas é ruim você ficar expondo o salário de jogador, etc e tal. Cara, se você só apontar o quanto você vai ter de folha salarial, você não consegue desmembrar situações. Eu acho que o futebol ele precisa ser destrinchado, sim. Não tem que ficar escondendo, pior, mas mano, isso aqui é cláusula de confidencialidade. Tá errado, velho. O futebol ele não tem o direito de ter confidencialidade diante de tanta podridão que existe dentro dele. O pior, existe, mano, que esse cara ele ganhava um salário alto dentro de São Paulo. Muito alto. Né, pelo cargo que ele tinha. Sim, dizem que em torno de 25 mil reais que ele ganhava. Isso é um absurdo, né? Caramba, então, pô, olha. Olha só, né? E olha, e vai vir mais coisa aí, viu? Olha o que fizeram com São Paulo, hein? Essa história é mesmo. Vai contagiar outras histórias aí que é muito grande. São Paulo era Mota, cara, sinceramente. Era, salvo engano, era. Eu falei aqui outro dia. Diga, mano. Arrebentaram com o salvo engano, provaram algumas coisas também contra o Aidar, que disseram que iam levantar, que iam colocar, inclusive, na vara nada e tudo mais. Aconteceu o que, cara? Nada. Aconteceu o que nessa situação do Aidar? Nada. O cara passa um pano pro outro. Absolutamente nada. Né? Mas porque sabe o quê? Não, é melhor deixar assim, o cara já saiu, deixar quieto. Não, deixar quieto não. Se for comprovado alguma irregularidade na administração dele que pudesse talvez incriminá-lo por algum motivo, não tô nem falando que é o caso. Não sei nem se São Paulo tem, de fato, essas as informações. Mas se houve um afastamento por esse motivo, porque o São Paulo nunca tinha empichado um presidente de clube. Ele renunciou. Então, renunciou por quê? Ele dizia que não renunciaria, Sombra. Será que isso não foi um acordo? Então, cara, eu acho que o negócio é o seguinte. Se houve, de fato, uma investigação e comprovaram alguma coisa, não tem que ter acordo nenhum. Sabe o que acontece? Precisa de lisura, cara. Eles se adoram, né? Fala aí, Dudu. Eu vejo o São Paulo, e vejo não só o São Paulo, alguns clubes do Brasil, né, Sombra? Que passam por um momento desse aí. É que o São Paulo é mais aqui na nossa cidade. Então a gente tá no quintal, né, da nossa casa, a gente tá vendo. Mas o São Paulo nada mais é do que um reflexo do que acontece no Brasil. Lógico, é isso aí. Lógico que é. É a politicagem, então, cara, deixa pra lá porque você fez coisa errada, porque eu tenho o rabo preso com ele, porque o outro tem rabo preso com ele, favorece um, favorece outro. E vai levando. E vamos embora. São todos amigos. E vai ferrando a coisa, entendeu? Como é que fica? Eles brigam na frente das câmeras, atrás estão se abraçando. Não, vem cá. Aquele lance da gravação do Ataíde, lembra esses negócios aí do Joel, velho. É gravação com ruído. Ô, Sombra. E o outro se entregando. Qual é a diferença dessas gravações? do São Paulo, com essas gravações, com o negócio que falaram aí do presidente do Brasil, do Temer. É, isso aí. É igual. Só que a proporção é que o Brasil é grande. E o São Paulo é um clube, é menor em proporção, mas é tudo igual. Os caras podem mudar exatamente igual ao Congresso. Por isso que eu falo pra todo mundo, gente. Política, qualquer tipo de política, dá nojo. Dá nojo. Domênico, no São Paulo, existem partidos políticos. Igual. Sim, mas todo time tem, viu, Sombra? Eu todo sei, time não, tem. Eu sei. Mas eu vou dar um exemplo. O Palmeiras tinha, há um tempo atrás, tinha uma porrada, igual do Sombra, igual. Aí ficaram adormecidos. Agora, tá voltando, tá começando a querer... Porque o Palmeiras não ganhou nada e tinha que ganhar, porque tinha... Né? Aí os caras querem já voltar, sabe? Então, o que eu vou falar serve pro Palmeiras e pra qualquer um. Corinthians era assim um tempo atrás também. Não, mas é tudo igual. Tudo igual. Só que quando o futebol não tá legal... Deixa de encobrir. Porque, no fundo, o torcedor é mais ou menos como às vezes o Mano fala. Eu sei que o Mano às vezes fala brincando, no jeito fanfarrão. Né? Não importa se deve. Eu é porque tá ganhando o título. Okay? E, no fundo, pro torcedor, na maioria, é isso mesmo. Ele não quer saber se estão roubando. Ele quer comemorar título. Bom, aí o que acontece é o seguinte. Como pode um clube ter mais de 10 partidos políticos? Não pode. Me diga quais são as 10 diferenças ideológicas que sócios de clube podem ter para a gestão de um clube. É só a disputa do poder. Ou seja, na verdade, por que existem mais de 10 partidos? É porque existem muito mais pessoas com ambição de poder. Só que se você tiver só 2 partidos, você diminui número de pessoas que podem ocupar cargos. Lógico. Então, como tem muita gente querendo poder, então espalha em partidos. Espalha-se em partidos, de maneira que você é obrigado a agraciar sempre uma parte de cada partido para você poder fazer um bolo suficiente para se eleger. Né? Não existe ideologia, eu acredito que você possa ter 2 ou 3 diferenças no modo de gestão. Como é para um país ou como é para um clube de futebol. Mais que isso, você me desculpa, é ridículo. Como que é? Primeiro, qual é a tua ideologia? Minha ideologia, eu torço para São Paulo, quero o melhor do São Paulo. Ok, beleza. Aí você pode falar assim, não, eu sou a favor de uma... De uma administração mais ousada, com mais conservadora. Outra mais conservadora, outra privilegiando o lado financeiro, a outra mais agressiva, apostando muito mais no investimento no futebol, o outro assim, não, tem que largar o social e investir mais no futebol. O ponto, não tem muito mais do que isso. Mas é o reflexo, o principal é o São Paulo. Mas é o reflexo, Sombra. É igual, é a mesma coisa. O Brasil não comporta mais de 35 partidos. Para que você... Mas por que tem tanto partido? É igual. Porque é todos igual. Querem um fundo dinheiro. Partidário, todos querem ter o seu quinhãozinho de poder porque dentro do Congresso. Agora é, e outra, o partido ele ganha grana, velho. Agora é claro. Mesmo lutando lá, eles ganham dinheiro. Agora é claro. Tem neguinho que mama de partido aí pra cacete, velho. Agora é claro. E é isso, tanto a política quanto o futebol, o que está por trás? Aquele montão de dinheiro, aquele poder, aquele status, cara. E todo mundo quer um pouquinho de dinheiro, velho. O poder hoje chama a atenção do ser humano, é complicado. Então vamos procurar. O cara procurar quer poder. A poder é mais fácil, entendeu? E que se dane, esses caras aí, Sombra, vou te dizer aqui. Esses caras não estão nem aí com o São Paulo. Não estão. Não gosta do São Paulo. Não gosta. O torcedor é o que... Ó, vocês aqui, os torcedores que vão lá, compram ingresso, que estão torcendo, que fica lá puto da vida quando perde, quando tá numa situação desgraçada. Esse é que sofre. Esses caras não estão nem aí. Domênico, tem neguinho lá dentro, assim. Tem neguinho lá dentro que torce pra perder, pra poder... Ó, oh, se perdeu, assuma. Aí é nóis. Opa, aí é nóis. Aí eu vou deitar. Mas é esse sabe? Exemplo aí. Aí é que tá, cara. Esse sabe? Exemplo que o Sombra deu, o que um clube tem que ter 10... Não pode ter 10 partidos. Isso. 10 partidos dez disputas. Você quer um exemplo bom? Não é que é um exemplo 100% positivo, mas os Estados Unidos tem 2 lá. Ou você é de esquerda, ou você democrata, é de direita. Né? Ou é democrata, ou é republicano. O republicano, acabou. Ambos são democráticos, mas um é mais conservador, o outro é mais socialista. Aqui, um é mais capitalista, assim, outro mais socialista. Aqui era MDB e Arena. Entendeu? Então, aí assim, virou a zona, né? E agora, então lá no São Paulo, como qualquer clube, não permite, não tem como ter mais que 2 ou 3 partidos. Você tá louco. É lamentável. O Palmeiras teve um ano. Acho que é mais de 10. Ó. No Palmeiras teve um ano que teve 3 candidatos a presidente. Candidatos a presidente. Como é que pode ter 3? Não, acho que 3. Mas Sombra, 3? Acho que você num pode... clube de futebol. Nós estamos falando dos Estados Unidos, que é um país gigante. Não, os Estados Unidos teve 3 também. Não. Dois, né? Não, é que tem sempre o do partido. Tem às vezes um candidato independente. É. E tem um outro partido. Mas, porra, tem um outro partido. Estadual, lá, o tamanho agora... Mas tudo bem, estadual é o tamanho daquilo. Como é que um clube de futebol vai ter três? É. Ou e mais? Outra. Não adianta, e não adianta você querer lá nas alamedas do clube se lançar. Você não consegue se lançar candidato se você não for vinculado a um partido político. Puta, aí é brincadeira. Você entendeu? Sim. Então você está dizendo, não vai lá e etc. Não dá. É... Dá cara pra bater. Vai lá, né? Não adianta. Desculpa, não adianta. me recusaria a me aliar a um dos 11. E a resistência dos caras? Não dá pra se aliar. Vamos vai conversar com você. Não. Meu. Vamos profissionalizar. Aqui, ó. Aqui que neguinho quer profissionalizar. Profissionalizar o meu. Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo, você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Entrando no ar e dizendo vou de 99 Corp, você ganha um kit bem legal da 99. Estádio 97. É, Estádio 97. Que tem o oferecimento da Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo e tem cornetada. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Dunha de São Paulo. Dunha. Pô, Sombra tá de brincadeira, hein, cara? Dunha. Falando que você pode ganhar uma Copa do Brasil em cima do Ceará. E o São Paulo que ganhou a Sul-Americana em cima do poderoso Tigres da Argentina. Com jogou meio tempo meio de tempo. Jogo ainda, porque tiveram que descer o cacete nos caras pra eles poderem ir embora. Vai falar besteira. Deitada agora, hein? Trouxa. Não, mas a deitada, hein? Já deitada. Que a gente deu no cara pra mas, jogar ó, mais. Já deitada no Mota. Só que o São Paulo pegou o Tigres e embrulhou pra presente. Já o Flamengo e o Fluminense perderam pro Santo André, perderam pro Paulista. Que campeonato é esse que você perde pro Paulista? Que campeonato é esse, rapaz? E outra coisa também, né, Sombra? É o que vale nessas duas competições, tanto Copa do Brasil e Sul-Americana, como eu já falei, a vaga da Libertadores, o troféu ali não serve pra nada. Acho que serve, você tá louco? Não, quem? Peraí, como não? Não vale pra nada isso aí. O que? A Sul-Americana e a Copa do Brasil? Como nada. Não serve pra nada? Tem que comemorar. Não sai na foto a Sul-Americana perto da Libertadores. Ambos dão vaga pra Libertadores. Mano, tudo bem, eu entendo, mas como assim não vale nada o troféu? Vale, tá lá. Pô. É título, como troféu não? É um troféu, né? Vale nada. Troféu, ah, porque eles não têm, estão desfazendo porque não têm. Na é Sul-Americana tem sim. Não, o Bar falou que vocês não têm na Copa do Brasil, estão desfazendo. O que é Copa do Brasil? Ah, é, rapaz, é legal pra caramba. Como assim é Copa do Brasil? Copa do Brasil, bacana, bacana. Como fosse o kart, né? Mas ontem era campeonato seria carioca legal. Que eu tava vendo. Não, Copa do Brasil. E vou dizer mais, seria muito legal se depois de tudo fizesse aí um super campeonato com o vencedor da Copa do Brasil versus o campeão brasileiro. É. Ia ser legal pra caramba. Seria como se fosse a Recopa, né? Então, da Libertadores muito legal. Com a Sul-Americana. Seria legal. Oh, seria legal. Ah, mas tem os nego manda reserva pra jogar, essa porra, não tem calendário. Vamos fazer o jogo no dia 19, amigos do Denilson com amigos do Ale Oliveira. Pô, mas aí é um lixo, né? Não, Ale? Vai ter um jogo beneficente do Cafu agora, sábado, 9 da manhã. Nada contra os jogos beneficentes. E você vai jogar? Você vai jogar, Ale? Você joga de quê, Ale? Eu queria saber que você joga do quê. Hã? O que você joga de quê? Amigos do Cafu contra amigos do Wesley Safadão. Mas você joga de quê? De ponta? Jogaram. Igual que você fez no ponta de banco, é isso? Resort? Ponta de banco? É, lógico. Igual que você fez no resort? Foi ruim, meu. Aqui você chama jogar? Não, o meu time não... Mota deitando aqui em você. Lá pra mim é árvore. Hein? Olha, você eu não quero... Nossa, só o Mota jogou agora. Não, mas Ale, sério, você joga do quê? Não, eu quando eu jogava... Ponta de banco. Verdade, eu era zagueiro central. Mas aí agora que... Desculpa, quanto você tem de altura? Ah, eu tenho 1,75. Você não consegue sair do chão. É quase o Rodrigo Caio, né? Não, mas quando eu fui ficando velho, eu fui dando uma encolhida, né? A todos nós, né? Mas daí agora... Você vê, hoje em dia o pessoal fala assim, o que é isso? É uma pessoa ou um caramujo? O Ale na área ficava lá, assim, ó. Ah, mas a bola... Agora você joga do que, Ale? Tem corre a bola. Daí agora fala sério, não brinca não, vai. Eu não ganho pra jogar, na verdade pago às vezes e fico no banco, aí eu jogo qualquer coisa menos zagueiro. Menos zagueiro. Ah, não sou cachorro pra marcar. Eu só corro mais pra frente agora. Que nada, você fica plantado lá, ó. Não, mas você sim. Você quer o 10 é agora? Era... fazendo sombra pro goleiro. Oh, deixa eu falar, Mota. Lateral ali, não dá também, né? O campeonato do resort era campeonato livre. Então tinha o sub-virgens, tinha a molecada e tal. Sub-virgens? No sub-óbito... Ah, o seu era sub-óbito. Aí eu desenvolvo mais. Para, né, de enganar os outros, velho. Depois dessa marmita que você comeu aí, você joga porra nenhuma. Parecia um pedreiro, tinha batido uma laje. Olha, a gente bateu uma laje hoje. Parecendo um anjo de boa. Marcão virou minha nutricionista. Que jornada. Supervisiona agora. O Marcão que faz Marcão. O Marcão que anda levando pessoas aqui da rádio pro banheiro pra aplicar injeção. Tá brincando. Mas eu quero saber da parcial. Se automedica, hein, pessoal. Tá parcial do troço aí, só parcial. Não, porque eu tô... Atenção, velho. Atenção. Aí. E o Vieira tem um recado aí, hein? Olha, vou falar, viu? Resultados finais. Ô, Torinho, daqui a pouco. De Carvalho. Daqui a pouco, resultados finais. O Vieira tem um, um ouvinte que mandou aí. Calma. Temos uma cornetada aqui. Sem mundial, mais um ano. Verdão é só Série B. Eu bati palma. Perdi a calma, tá batendo, todo aqui. Socorro a TV. Borja não guarda na rede. Ah, desafinado. Puta vergonha, Verdão. Desafinado. Só cruzamento. Não dá. Dodô e agora. Cruzado com a irmã. Passou no babão. Tô cruzando com a irmã dele. Quero um suco de limão. Nossa. Hortelã. Olha as rimas. Aí vocês vêm falar que é legal. Dodô toma caju. Dodô toma caju. Dodô toma caju. 2 metros de bambu. Dodô toma caju. Dodô toma caju. Dodô, é a segunda caju. Voz, velho. Dodô, toma caju. Chupa, Domênico, seu trouxa. Vou xingar minha irmã, minha mãe, quem se quiser. Vai continuar sem mundial, trouxão. Aqui é Jefferson e Beth de Jundiaí. É o casal, Domênico. Nossa, que linda. Ela faz a segunda voz. Ela faz a segunda voz. Ele já antecipou a xingada, já. Olha o trouxa voltando. E ela faz a segunda voz, você viu a mulher? Ele falou pra não xingar a irmã e a mãe, Domênico. Mas a mulher dele tava lá. Junto. Não vou xingar nem irmã. E nem a mãe que ele falou. Não, mas como a mulher tá hoje traz juiz, ela aí. A mulher, traz que ela tava fazendo a vozinha, tá toda felizinha. Vem sentar e fazer. Ô, trouxa! Ai, ô, trouxa, mané! Segue o jogo! Quero dizer o seguinte pros senhores: quem aí gosta de economizar? Eu! Todo mundo gosta, é verdade. Seja um celular de última geração ou uma almofada pra sua casa, né? A gente sempre quer um jeito de pagar menos, não é verdade, senhor Alê? Com certeza. Pra isso que existe o Buscapé. O Buscapé, meus amigos, reúne milhares de ofertas para você comprar em um só lugar. E com uma novidade, hein? Agora você pode comprar direto no Buscapé. Muito mais prático e muito mais seguro, hein? Legal. Acesse lá buscapé.com.br. Acessa buscapé.com.br e dá um busca no Buscapé. Estádio 97 também tem um oferecimento do McDonald's, né, mano? Eu sei que você tem um recado importante do McDonald's. Muito legal que as pessoas prestem muito mais atenção, né, mano? Opa, com certeza, Sombra. Com certeza. O Brasil inteiro vai ajudar na luta pela cura do câncer infantil e juvenil, hein, galera? Participem do Mac Dia Feliz, cara. Uma das maiores mobilizações do Brasil em prol da cura do câncer infanto-juvenil. Nesse dia, galera, cada Big Mac conta para ajudar as instituições em todo o país que apoiam milhares de crianças e adolescentes com câncer. Ó, é muito importante participar porque vale a pena, cara. Vamos ajudar sim. Ó, com a arrecadação é possível viabilizar as aulas de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia e unidades de transplante de medula óssea, além de projetos psicossociais. Ó, há 29 anos, os recursos arrecadados com a campanha têm aproximadamente... Não, de fato, cara, ó, na boa. Eu vou convidar vocês aí, porque agora o negócio é o seguinte. Fora o texto que a gente tem que ler, sim, é um negócio que vai valer a pena, cara, porque você vai estar ajudando milhares de crianças, cara. E não tem nada pior do que o câncer, mano, no mundo. Você, de fato, gosta realmente do próximo, se você gosta do seu semelhante, ajude. Mesmo que você não queira comer um Big Mac, compre e doe pra alguém. Doe porque vai fazer bem, cara. Vai fazer bem pro seu coração. Há 29 anos, os recursos arrecadados com a campanha têm aproximado as famílias da cura do câncer infanto-juvenil. Então, galera, participe do Mac Dia Feliz. Cada Big Mac conta, cara. Eu tenho certeza que você vai ficar com o coração aliviado. Eu peço, em nome do McDonald's, para que você colabore também. É no sábado, dia 26 de agosto, em qualquer unidade de qualquer McDonald's próximo de você, tá legal? Perfeito, mano. Boa, muito legal. Ajudar, todo mundo vai ajudar. É isso aí. É isso aí. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. E HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Recado para você que sempre sonhou em ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Você não pode perder essa oportunidade. Só nesse mês, Nissan Kicks e Nissan Versa, com câmbio automático CVT e parcelas que cabem no seu bolso. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado e agora fabricado no Brasil, com câmera de ré, painel multifuncional, novas cores e muito mais. A partir de R$ 85.600,00. Com taxa zero e em 24 vezes. Mas se você prefere um sedã, o Nissan Versa 2018 é sua melhor opção. Ele tem melhor espaço interno e custo de manutenção da categoria, câmbio X-Tronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu por pequenas parcelas de R$ 429. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Pedestre, use sua faixa. Boa. Vamos aqui, encerrando aqui a enquete e dando o resultado. Atenção! Sim. Quem vai ter que sair do estádio 97? Está confirmado aqui. Dando adeus aos amigos e ouvintes do estádio 97. É por uma semana, é por uma semana. Abre o som da casa. Deixa eu ver se tem alguém da família dele esperando lá fora. Tem uma aldeia, tem índios lá fora. Ixi. Temos índios lá fora. Isso, Motinha. É tudo pó. Olha. Fora. Olha aí a manjuba, indiada. Olha aí. Pega aqui, ó. Atenção! Isso, vocês pô. Dois que mostraram por muitos anos a sua competência no estádio 97. Ah, mudou agora. Ai, tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, o Mota já vai. Mota? Como assim? Prepara, são vocês, viu, velho? Definido pelos ouvintes da Energia 97. Vai trocar que nem menudo, velho. Fora do estádio 97. Volta pra aldeia, Cláudio Mota! Oba! Ó, RG comemorando. RG comemorando. RG comemorando. Boa, RG! Boa, RG! Boa, RG! Cadê o abraço? Mal perdedor! Gente, todo mundo da casa abraçando, RG! Mas ele foi embora, o Mota foi embora sem falar tchau! Falou! Por falta de educação, até, pra, até pra perder o Mota é ruim! Porra, velho! Ô, mas foi zebra essa votação, hein? Foi zebra! Muito bem, olha, amanhã tem mais Estádio 97 no oferecimento do McDonald's! Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível! E extra futebol! Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Boa noite, Dodô. Mano Vieira, valeu, RG. Boa noite. Valeu, Mano Cover. Até amanhã. Ale Marmitinha. Tudo de bom. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Pequeno intervalo político e na sequência, Night valeu. Sessions. Tchau, tchau, tchau. É hora de pensar no país. Plano Real. Bolsa Escola, agentes de saúde e os medicamentos genéricos. Lei de responsabilidade fiscal para combater o uso errado do dinheiro público. São alguns exemplos da lucidez, da seriedade, enfim, dos acertos deixados pelo PSDB no Brasil que deu certo. Num passado ainda presente na memória do povo brasileiro. Isso não quer dizer que o PSDB não errou. Tem razão. Mesmo porque ninguém, nenhum partido, nenhum ser humano está livre de errar. Como diz o ditado milenar, errar é humano. É, mas alguns esquecem que acertar também é humano. Quem pensa no Brasil tem que ter coragem para apontar tudo o que está errado. Bem lembrado. O nome disso é crítica. E quem pensa no Brasil deve ser capaz também de avaliar e rever suas ações e posições quando a situação exige. Perfeito. O nome disso é autocrítica. Quando predominam o bom senso, a crítica e a autocrítica se transformam em diálogo. E tudo pode ser feito sem guerra, sem medo, sem ódio. E o nome disso é política. Temos que lutar contra as demonstrações de ódio, de rancor, intolerância total. É chocante o que tem acontecido no Senado. Portanto, não lamentamos por um ou por outro. Lamentamos pela mensagem que os políticos acabam passando para o país. Não podemos difundir e espalhar este rancor imenso que vimos aqui nessa casa pelo país afora. Nós estaremos dando o pior exemplo que poderíamos dar ao Brasil. É preciso ter sempre em mente que não basta combater o que está errado. Claro, é preciso combater o que não está certo. Exato. É hora de pensar no Brasil. O PSDB sabe que é hora de admitir seus erros. Acabamos aceitando como natural o fisiologismo, que é a troca de favores individuais e vantagens pessoais, deixando de lado a verdadeira necessidade dos cidadãos brasileiros. Temos que revisar nossos erros. Temos que nos conectar com as pessoas. Seja mais específico, por favor. Nós erramos cada vez que aceitamos o jogo da velha política. Mas se tem um erro que não vamos cometer, é o de defender o indefensável. Tudo isso já passou da hora de mudar. É hora de pensar no país. A atual crise política é a pior da história da República. Os escândalos de corrupção nos últimos governos abalaram a confiança do nosso povo. Quem aqui nunca ouviu a frase, político é tudo igual? A política que se faz desde o fim da ditadura está falida. Pode ter funcionado no passado, mas não funciona mais. Cheia de vícios como toma lá da cá, o é dando que se recebe, uma mão lava a outra, partidos que trocam votos por cargos, governantes que compram apoio para governar. É hora de pensar no país. Desde o fim da ditadura, os brasileiros elegeram 4 presidentes pelo voto direto. 2 deles saíram por impeachment, Fernando Collor e Dilma Rousseff. Metade dos presidentes eleitos não completou o mandato, nenhum deles do PSDB. Depois do Mensalão, depois do Petrolão, temos mais um presidente enfrentando grandes dificuldades para governar e unir os brasileiros. Será que basta mudar de governante? Será que não está na hora de mudar a maneira como se governa? Há quase 30 anos, o PSDB nasceu pela necessidade de defender a democracia. Nasceu longe das benesses oficiais, mas perto do pulsar das ruas. Queremos agora fazer o que diz nosso manifesto de fundação de 1988. Queremos convocar o povo brasileiro para prosseguir a luta pelas mudanças com energia redobrada através da via democrática e não do populismo personificado e do autoritarismo concentrados no poder de riqueza. A mudança que o Brasil precisa é a mudança que o PSDB defendeu em seu manifesto de criação em 1988. O parlamentarismo. Mas o parlamentarismo resolve tudo? Não, mas faz com que todos tenham mais responsabilidades. Acaba com o toma lá da cá. Quem defende o presidencialismo diz que no parlamentarismo o eleitor não escolhe os governantes. Não é verdade. Você vota no presidente e vota no primeiro-ministro também. Certo. O primeiro-ministro precisa formar maioria no parlamento. E os partidos desta maioria assumem previamente o compromisso de executar o programa de governo. Não tem balcão de negócios nem chantagem de cada votação. Exato. No caso de uma crise política, o presidente pode dissolver todo o parlamento e convocar novas eleições. E aí, cai o governo do primeiro-ministro e saem os deputados também. E se faz nova eleição. E isso quer dizer o quê? que todo mundo, todo o parlamento, trabalha junto pelo mesmo programa. Ou todo mundo cai junto. As democracias mais sólidas do mundo são parlamentaristas. Alemanha, Suécia, Espanha, França, Portugal, Japão e Canadá, por exemplo. A propósito, eu quero lembrar, especialmente a mulher brasileira, que nós, mulheres, somos fundamentais na reconstrução do PSDB e do país. Aliás, em todos esses países parlamentaristas que citei, existe uma forte representação das mulheres. Devemos estar atentas para a luta por nossos direitos e o direito de nossos filhos terem uma vida melhor. E isso só vai acontecer se o Brasil realmente mudar. O Brasil que estamos vendo nesses dias tem que ser arquivado para sempre. É hora de pensar no país. O Brasil está parado há quase 3 anos, por conta de uma crise política que parece não ter fim. Cada dia é uma batalha, um novo impasse. No sistema parlamentarista, isso não estaria acontecendo. Um governo sem base de apoio no Congresso, sem condições de governar, é imediatamente destituído. Sem processo de impeachment, sem batalhas jurídicas, sem sacrificar o povo e sem minar as energias do país. A verdade é que o presidencialismo brasileiro, feito na base do acordo de ocasião, precisa mudar. E ele é como aquele carro velho que a gente insiste em trocar as peças antigas pelas novas, mas que mesmo assim nos deixa na mão. E é por isso que o PSDB está retomando a sua bandeira histórica do parlamentarismo. Defendemos também uma profunda reforma política que evite a multiplicação desordenada e imoral de partidos. Partidos sem propostas, sem ideal, sem programa. Partidos de aluguel que operam como balcão de negócios. Isso é errado. Temos também que diminuir os gastos com a máquina pública. Tá na hora de mudar, tá na hora de pensar no Brasil. É hora de pensar no país. Para o PSDB, a transformação do país já começou nas eleições de 2016, aí na sua cidade. A mudança já está acontecendo nas capitais como São Paulo, Maceió, Porto Alegre, Belém, Manaus, Teresina e Porto Velho. Além de todas as 803 cidades governadas pelo PSDB. Não é por acaso que o PSDB foi o partido que mais cresceu e teve a maior votação nas eleições de 2016. 17,6 milhões de votos. É hora de pensar no país. Até dezembro iniciaremos as eleições de renovação das executivas municipais, estaduais e nacional. Assim teremos um partido renovado com as ideias vindas da base. Vivemos na era do compartilhar. O PSDB quer fazer isso com você. A renovação política que o PSDB pretende precisa de cada um que hoje está desiludido com os políticos. Venha participar do PSDB pelo Facebook, Twitter, Instagram ou pessoalmente, participando dos nossos encontros, reuniões e convenções. Reencontrando nossa história, olhando para o futuro. PSDB, é hora de pensar no país. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break, aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Há 20 anos, a maior casa noturna de todos os tempos fechava suas portas. Mas agora, ela está de volta. Sábado 2 de setembro na Audio Club, você vai curtir a festa da Toco com um show histórico. Information Society ao vivo. Nas picapes, os DJs Vagão, Cadico e Ricardo Krumpli. Vendas online, tic360.com.br. Informações e pontos de venda no facebook.com/festadatoco. Sábado 2 de setembro, Festa da Toco com Information Society na Audio Club. Promoção Energia 97.

cara. Vou te falar que saíram algumas músicas aí muito boas. E por sinal, saiu um pack de remix da famosa Lucky Star do Ron Carroll. Mas tá sensacional isso, cara. Tá com dúvida? Então fica aí ouvindo, tá? Vamos curtir muito hoje, puro House Music. Lucas Borchera aqui, ó. O fino da House Music. House Music. Night Sessions.